VIPs para os melhores eventos, baladas, só aqui. Energia 97. Vidas de ator são muitas e uma só. No começo do dia, você interpreta o motorista de uma van escolar. Vamos lá, criançada, todo mundo junto, hein? Ninguém corre. Volta aqui, menino. A Tati tem que filmar uma cena fugindo de uma explosão. Corre, vai explodir! E à noite tem um papel que eu, Murilo Rosa, mais gosto de interpretar em casa, que é o de paizão. Quem quer brincar do grande rico do Murilo? Ainda bem que pro seu jeito de garoto e cuidado de homem, existe o desodorante Bozano Extreme com 72 horas de proteção, porque tem dias tão puxados que parecem três. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. A Energia 97 vai te levar pra ver... Bruno Mars, no Morumbi. Aqui você ganha seu ingresso. Bruno Mars. Um dos maiores artistas do novo século. Bruno Mars. Ingressos para Bruno Mars em São Paulo é na Energia 97. Fique ligado. Energia 97. No ar, estádio 97, boa tarde. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelado e muita economia. Você merece Extra Gol, beba com moderação. Também McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Tá no ar, estádio 97. Boa tarde, pessoal. Beleza aí, gente? Ah, é, né? Ah, eu sou Ali. Olá, saudade, Ali. Ô, Sombra, a pergunta que não quer calar é a seguinte. Ah. Isso que você falou fora do ar foi de coração ou não? Cara, se tem alguém aqui que só trabalha com a razão, sou eu. Então, acho que você não falou de coração. Que porrada. Não, ele tá falando que ele falou... Coração e negócios tem que ser a parte. Tá, mas nesse caso aí... Não pode se misturar, não pode se misturar. E nesse Bela caso porrada, aí? Hein? Nesse Nossa. Caso, coração e negócios não então, se misturam. Você não respondeu a pergunta se foi de coração ou não. Eu não falei se é negócio, se é não é... Olha a cara de gatinho do Shrek, tô olhando. Qual porrada, já chegou ar, tomando véio. Já. Falando que não é, não é de coração, Marquinhos. É. Fica tranquilo. Ah, vamos ao que interessa, né? Vamos às manchetes? Vamos às manchetes do estádio 97. Esse pá direito aí, hein, Bento? Pelo amor Caraca, de Deus. Caraca, velho. Caramba, que pancada. Que pedrada é essa? Porra, tô bem elogiando lá agora na sala. Agora. Ah, ele é traíra. Né? Trabalhando cidade? Beleza, vamos Me lá. Me chama de Judas Iscariontes. Porque hoje eu vou trabalhar com... É Iscariote. Iscariontes? Iscariontes? Solete, Iscariontes. Iscariontes? Que é isso, tá bem, Ale? Iscariontes, Iscariontes. Ontem, né? Olha, vou Me falar. Chama de Judas Iscariontes, porque hoje eu vou trabalhar com a hashtag traição. É. Beleza. Ah, olha. Pra quem foi essa? Olha, pra você, Ben. Que pancada, mim, hein? Então, hoje as manchetes... Você é comentarista esportivo. Mensagem subliminar, hein? Já deu pro... uma deitada aí. As manchetes com o Mauro César já. Pereira. Vamos aí começar com o Parmeira. Opa, nós. Nós, fala de nós. Ô, Ben, de nós. Tá legal ver que o Ale tá na seu área mano. Hoje, viu? E aí, Manu? É bom. Porque, Domênico Gato? Beleza, aí, boa tarde beleza, aí, ou boa mano. Noite pra todo mundo aí. Fala, Manu. É, porque ontem, esse calhorda, ele se recusou de estar presente no estúdio pra elogiar calhorda. O Romero. Quero ver o que ele vai falar ah, hoje. Ah, mas ele não fez... continuidade no programa, daqui a pouco a gente ouve aí. Mas ele não viu a homenagem, musiquinha? Não? É, ah, a mas homenagem. Olha. É, então. E hoje nós vamos reprisar a homenagem do Ale. Aí, ó. Aí, na boa, bicho. É, fez pra mim, é mano, é muito corintiano no programa, é você. É que eu tá demais aqui, hein? Eu sou total flex, né? Álcool e gasolina, o Mota me ensinou. Então eu transito com tranquilidade por todos os clubes, ok? Certo. E quando um clube tá deitando, como o caso do nosso Corinthians, eu tenho que admitir. É nosso. Agora, velho, eu não quero começar uma discussão sem fim, mas o Romero, ele recupera a bola que ele mesmo perde. Ele vai lá na frente, pede a bola e vem aqui recuperar. Para de ser antes, maluco. Para de ser antes. Olha, Sombra, eu vou dizer pra você, tem muito corintiano aqui, velho. Eu tem tô tanto falando. Corintiano, mas tanto corintiano que todo dia minha carteira some aqui. É impressionante. Ai, isso. Olha aí, juro por Deus, meu, não dá dano, não. Eu, olha, não vou trazer mais. Ô, vamos de nós! Nós vamos parar isso aí. Aí, Domênio, olha, tamo. Tá, é o seguinte, fala. Hein? É, o Palmeiras deu um tempinho a negociação com o Diego Souza, porque amanhã tem a. Deixa o Diego Souza lá. Não, trazer ele. Não, trazer deixa ele, lá, sim. Seu Ben, deixa lá. Trazer ele, Domênio. Ah, ele quer ficar lá, deixa ele ficar lá. Não, ele quer vir pra cá. Não quer não, ele falou que queria ficar lá. Eu acho não, mas, que quer, hein? Mas eu acho que quer vir, sim. Quer vir, viu, Domênio? Quem quer a final do Pernambucano? Não, quem? Não, Salgueiro. Não. E vou dizer forte mais, Salgueiro. Né? É. E vou dizer deixa o Diego mais, Souza lá, ele tá lá bem lá. Lá vem Salgueiro. Do meu Salgueiro, não tem? Epa! Essa? Não tem? Tem. Então, beleza, então, Domênico, vai dar um tempinho aí pra ele jogar esse jogo amanhã. Tá confirmado pelo professor? Na partida de amanhã. Vamos esperar, tem 7 dias aí o Palmeira pra tentar fechar com ele. Certo. Tem 7 dias pra tentar fechar. Olha, tem alguma. Uma informação a mais? Cara, toda a direção do esporte tá negando, né, que exista a chance do jogador sair. Mas eu vejo muito otimismo por parte do Palmeiras em contratar o Diego Souza, né? Por alguns motivos. Primeiro, estavam otimistas com o Richarlison também. É, tudo bem. Só vou tentar concluir, por favor. Nossa, que mas você deveria ter isenção de falar a mesma coisa. Ou o Palmeiras não tava empolgado com a vinda do Richarlison também? Empolgado, né, mano? Como não tava? Tinha contratado, esse mas não tá era mais... um jogador assim, que nem o Diego Souza, né? Não, mas tava empolgado. Não, o Richarlison tava vindo da com relação... Não. Pera aí, você tá discutindo outra coisa. É, então. Eu tô falando com relação à empolgação, tô falando da expectativa que poderia ser criada com relação aos frutos que ele poderia dar. Eu tô falando com relação à transação em si. A diretoria do Palmeiras, ela tava empolgada com a contratação do Richarlison. Tava certo, porra, ou não? É, com o jogador mas, tava, mano, né? Com o Fluminense não, né? Então, vou dizer pra você, graças a Deus também, viu? Mas enfim, o Diego Souza... Não vem essa praga aí. Parece que tem alguns interesses aí nessa... Que essa negociação se concretize. Por quê? Interesses? Aí já não gostei. O salário dele vai ser maior no Palmeiras. Lógico. Já complicou. Ele vai disputar a Libertadores e, evidentemente, o Palmeiras tem mais chance de título do que o Sport. Ele vai jogar de centroavante. Com o Luxemburgo, o professor já falou que ele vai jogar como meia. Que é a posição dele. E aí ele tá brigando numa condição aí de centroavante para ser convocado para a Copa do Mundo. Pelo professor Tite. Deu Tite. Então, para ele é importante, importante que ele jogue de centroavante. É, a única condição que ele tem de ir à Copa do Mundo é nessa posição. E parece que a relação dele com o Lucha não é muito positiva, que não é muito legal. É mesmo? Então, tudo isso, se você conseguir alinhar tudo isso, para o torcedor do Palmeiras ficar otimista. O discurso do presidente do esporte vai na contramão. Falando que o jogador tem uma multa muito alta, que não existe interesse nem do jogador e nem do clube de liberá-lo. Mas eu não sei se até que ponto ele não está jogando isso para a torcida do esporte. Se o Diego Souza sair, não foi culpa nossa. A gente fez de tudo para ele ficar. Inclusive, já se falam até de alguns jogadores que poderiam ir para o esporte por empréstimo nessa composição. Como o Eric, o Rafael Veiga... o Johan, são jogadores que de repente podem entrar nessa dança. Ah, dependendo, o cara lá topa, hein? Então, assim, eu acho que antes de quinta-feira a gente não vai ter uma resposta mesmo. Olha. Mas tudo indica que ele tá querendo. Olha, e eu vou te dizer, o que eu falei pro Domênico fora do ar, viu, Ale? Diego Souza chega e joga. Não é que, vai compor elenco. Diego Souza é titular do Palmeiras, eu acho. Desculpa, ele entra no lugar de quem? Não, Domênio. De centroavante. Como centroavante? Que mundo vocês estão vivendo? Centroavante. Ele chega jogando como? É o falso nome. Centroavante. Falei que esse Borja ia ser uma negação. Eu falei isso aí. Seu Bento, joga ou não joga, seu Bento? Eu acho que joga atualmente. Vilela, palmeirense, joga ou não joga? Joga onde? Joga, centroavante, Dudu. E centroavante, o escolher da sua véia? Aonde é Diego Souza é centroavante? Eu tô vendo aqui. Ele foi convocado pra seleção brasileira. Que vocês estão loucos? O Diego Souza jamais é um centroavante. Jamais foi. Na seleção ele tá sendo jamais será. Jamais foi, não, jamais será. Mas eu sei, mas na seleção ele joga assim. Ele pode ter feito um papel que não era esse e jogou de atacante. Mas pronto. Tem que avisar o Tite. Uma coisa é ser atacante, outra coisa é ser centroavante. Pera lá, hein? Ele vai jogar. Uma coisa é ser atacante, outra coisa é ser centroavante. O Gabriel Jesus, quando tava no Palmeiras, ele jogava de centroavante. Mas nunca foi centroavante. Ele ocupava o espaço semelhante ao centroavante, mas saía muito fora da... É o que o Diego Souza faz. Vocês estão de brincadeira. Não, de brincadeira. Você tem que avisar o Tite, não precisa avisar daqui ninguém. A pouco ele vai levar ele pra Copa. Não, não precisa avisar ninguém, eu tô avisando vocês. Vocês estão... centroavante. Onde que é centroavante? Nunca foi. Não. Nunca foi e nunca será. Mas acho que o Cuca pode estar idealizando isso. Nunca foi e nunca será. Ele já prometeu. O Diego Souza vai ser o centroavante titular. Olha, eu ainda... Domênico, o Cuca prometeu pro Diego Souza de ser centroavante. Enquanto não chega, eu torço para que não venha. Você não gosta dele, Domênico? Não, não é que não gosto. Eu gostei muito dele jogando no Palmeiras. Ele foi bem no Palmeiras. Onde passou, jogou mas bola. Mas passou, foi. Isso foi 2009. Não dá pra gente ficar remoendo o passado. Mas é jogador Cleiton de seleção, Xavier, Domênico. Cleiton Xavier também, Domênico. Todo mundo queria. Olha o que aconteceu. Não, o Diego Souza no tiro, mas ele não vai jogar. Ele não tem espaço nesse time titular, gente. Vocês estão loucos. Mas o que ele é melhor que o Johan, o Rafael Veiga? Me prova. Ele não, mas se me provar, beleza. Mas hoje. Não, Domênico, não, você não ouviu. Porque o Alê falou. Que o Cuca falou pra ele que lá... Não teria falado pra ele que lá ele vai ser centroavante. Exatamente. Mas não dá. Desculpa, pra mim o Diego Souza não... Vocês podem achar... Então o Cuca tá errando. Não é que o Cuca tá errando. O Cuca tem as convicções. O Cuca tem as convicções dele, o palmeirense e eu acredito no Cuca, no que ele faz. Se o Diego Souza chegar amanhã, eu vou torcer pra que dê certo. Enquanto não chega, eu tenho todo o direito de achar que eu não quero que ele venha. Ou não tem esse direito. Eu não quero, não gostaria que ele venha. Acho que o Palmeiras tem posições muito mais carentes do que essa. Qual, por exemplo? Que é meia. O Diego é meia atacante. Não é atacante. Meia atacante. Ele tá sendo contratado. Nós temos um monte ali. Mas já tem o Guerra, tem o Dudu. Exato, tem um monte desses aí. Aí você falou, ó, Keno, Guerra. É o falso 9. Tudo. Então, tudo pode ser esse falso 9. William. 9 móveis. Quer dizer que ele chega agora, o William jogando razoavelmente em algumas partidas muito bem. Em outras, razoavelmente. Pelo lado. Ele chega e toma a posição do William. O William jogando bem pelo lado. O William vem sendo ocupado no espaço do Borja quando não joga. Ele joga melhor pelo lado. Ele aí, como vocês estão falando aí, é centroavante. E olha, só que o William nunca foi centroavante na vida. E às vezes o cara chega assim. Eu tô errado, mano? Tá. Eu concordo contigo, mas o Corinthians usou um esquema parecido. O Mano concorda comigo? Usou um esquema parecido em 2012. Quando o Corinthians colocou o Danilo para fazer aquela função de centroavante, ou era ele, ou era muitas vezes o Sheik, que não é um centroavante de origem, e muitas vezes fazia aquela função também. Mas eu acho que o time do Palmeiras está bem servido, cara. O Diego Souza hoje seria talvez aí um pouco mais do que já tem lá. O Diego Souza, que ele é um bom jogador, e inegavelmente ele é. Ele é um cara que realmente faz a diferença, tem feito lá no Sport. Mas para colocar o Diego Souza adaptado numa função que não é a dele, por mais que ele possa fazer bem, eu acho que o Palmeiras tá exagerando, cara. Vai investir um caminhão pra tirar o Diego Souza do Sport, sendo que contratou o Borja por um caminhão de dinheiro também. Exatamente. Aposta no cara. Não. O Palmeiras, ele tem um exemplo claro, Domênico, que é o Barrios. O Barrios é um cara que no Grêmio, ele tem sido extremamente importante, tem feito seus gols, e no Palmeiras ele não teve chance de atuar. E quando atuou, ele não foi tão bem. Agora você pega lá, o time do Palmeiras hoje com o Borja, por mais que ele tenha chegado, tem o quê, uns 3, 4 meses, banca o cara. Não trouxe eu o cara concordo. Acreditando que ele pudesse dar certo. Concordo. Põe o cara pra jogar, porra. Concordo. Não. Concordo perfeito. Um ano foi claro. Não. Com relação ao investimento, eu concordo com o Dodô. Pra que gastar dinheiro? Já gastou tanto dinheiro. Olha, eu acho que o Palmeiras deveria contratar, então, um centroavante de origem. Aí você vai me perguntar, mas quem? Não sei. Aí tem que estudar pra ver quem é. Tardelli é um. Mas ele Tardelli não quer... Eu sou muito mais gastar. Você viu quanto que ele vai vir ganhando no Palmeiras, senhor Alê? Quem? O Diego Souza, não? Não. Não, senhor, muito mais que isso aí. Estão falando aí. Quase 800. 800 pau. 900. Não, você tá de brincadeira. Não. Então, não, olha, procura se informar. Vocês estão me zoando que o cara vem ganhando 900 pau. 9 perna, 9K. Procura. Ele vai custar quanto, Palmeiras? 30 milhões, não, eu não sei quanto que vai custar. Peraí, o Alê tem informação. O Alê viu a proposta. Quanto foi, Alê? É de 700... mil. Vocês estão de brincadeira. Reais. Não pode. Olha, então. E com bônus, com premiação. Chega a 900. Pode chegar então, a 900. Então, a minha informação é essa. Com relação então, ao assim, investimento. Não pode, desculpa. Com toda a necessidade do mundo, um jogador brasileiro jogando nos moldes do futebol brasileiro. Desculpa. Tá fazendo bobagem. Vai gastar quase uma milha num jogador que não é. Olha, não é Cristiano Ronaldo. Não é essa... Vocês estão loucos. Desculpa, Sombra, não sei se eu tô errado ou não. Eu acho que tá tudo errado. Não é porque o Palmeiras hoje tá muito bem. O Palmeiras não deve dinheiro a banco. Eu tive a informação que já foi pago pro Paulo Nobre agora, a última parcela vai ser essa agora. É um... Agora ou já foi esse mês aí? Acabou de pagar. Quitou o Paulo Nobre. Situação financeira do Palmeiras é uma das melhores do Brasil. De todos os times é o melhor. É mesmo. Agora, não é porque também vamos lá agora gastar. Já passamos por essa situação. Mas a tia Leila. De, tá agora vamos lá, vamos lá. Não, mas não é a tia Leila, gente. E o Palmeiras não depende só da tia Leila, como vocês falaram. A receita do Palmeiras, que vem da Crefisa e da tia Leila, sim, é 25% de tudo que entra. Porra? É. Porra? É porra. Engraçado, né? Porra, catso porra. É, 25%. É. Olha, então o resto é, tem um monte de fonte que o Palmeiras tem agora hoje. Agora que a gente não falou então, assim, aqui, qual seria o valor pra pagar pro esporte? Aí é que tá, vai gastar mais grana aí. Dizem que é 30 milhões. Não, 30 milhões vocês estão de brincadeira. Olha, não, eu estou... Isso. Então eu acho que eu tô ficando maluco. É, vamos começar a pôr os pingos nos is aí. Velho, não é possível pagar pro Diego Souza 900 milhas por mês. Vocês estão de brincadeira, nós estamos loucos. O diretor do Palmeiras, o Matos, se ele estiver fazendo... Matos, você tá completamente louco, pirou. Os caras piraram, velho. Não pode pagar 900 pau. Aí eu concordo. Ó, então faz o seguinte, vai lá no Grêmio, tá? Pega o Luan. Compra o Grêmio. Compra o Luan por muito menos isso aí. Não, o Luan é muito não mais. Sei se é, não, para. Tudo bem. Que você gaste, ó. O time do Brasil. Ó, que você compre gaste. O Grêmio. Que você gaste 60 milhões. Vale que é o pena. Dobro do Diego Souza. E paga salário de quinhentão pro menino que não deve ganhar isso lá. Ele vai vir todo feliz e é muito mais jogador que o Diego Souza. E poderá ser vendido pra fora por muito mais. O Diego Souza milhão. Não. O Diego Souza tem 31 anos. O Palmeiras vai gastar uma grana. Morreu. Morreu. 60 milhões você não leva o Luan, não. E não é garantia de título, não, hein, Diego Souza? Gente, Diego Souza não é garantia que o Palmeiras vai ganhar nada, hein? Não. Olha, o Palmeiras tá fazendo uma coisa que eu, honestamente, não faria, mas de forma alguma. Com relação à moeda, nossa, eu concordo velho, com o Dodô. Louco. Mas não eu concordo com o Mano. Com relação à parte técnica bem. E tática, eu discordo frontalmente. Não, é um jogador que poderia acrescentar, mas é aquela coisa. 900 mil e outra, hein? Que seja 700. Acho que mais da metade do time do Palmeiras, ou vai, 90% do time do Palmeiras não ganha isso. Não ganha. Não ganha. Você sabe acho... quando vem jogador ganhando muito dinheiro assim? É uma confusão. O que acontece no elenco? Se o Cuca não for um cara agregador, o Palmeiras tá perdido. Você lembra? Ele dizem olha, que é bobagem, quando... cara. Não é possível Domérico, fazer bobagem. É um absurdo. Cara. Absurdo, em 2009... Quando escutem ele tava, o Dodô, o Wagner, por favor, Love, hein? Lembra que... Não, perdemos o título. E outra, falam que o Diego Souza foi um dos responsáveis. Então, né, tava que lá. O Wagner Love chegou ganhando mais que todo mundo. E aí ele, o Pierre e mais não sei quem, falou, opa, pera lá, só ele que vai ganhar dinheiro? Vamos ganhar aqui também. Vambora. E o nosso aumento? Não, não tem aumento pra vocês. Só na hora que for renovar. Os caras não jogaram bola. Gente, o Dodô não ganha isso. O Dodô é muito mais bola que o Diego Souza, hein? Cuidado com o que vocês vão fazer com o Palmeiras aí, hein? Tô falando. Depois vocês me cobram. Aí você fala, o Dodô falou lá embaixo, hein? Olha, é que vão vir. Não é assim, contrata todo mundo, gente? Vocês estão loucos, porra. Tem lá, olha, dois meninos que não foram ainda nem testados. O Rafael Veiga é bom jogador. E o Johan também. Também. Não, nem testou quase direito os moleques. Já quer trocar um prato. Quando tem dinheiro, é uma desgraça. Ó, eu teve um cara que falou isso aí uma vez. Quando você gastar teu dinheiro, você fica, né? Né, Sombra? Ah, pera lá, é meu. Quando não é teu, vamos gastar, gente. É a farra do boi maluco. Fazer festa com o dinheiro dos outros. É lógico. Eu, sinceramente, muito me admira. Muito me admira, assim, a administração do Palmeiras e atrás do Diego Souza. Não, olha, eu concordo. Eu concordo que, por exemplo, se um jogador a mais de qualidade chegando... Pô, nunca, cara, é perigoso. Vai na minha, é perigoso. Não, não tô falando a respeito de salário, assim. Chegar um Diego Souza, de repente, se é pra... Nem que seja jogar como Tite... 400 Tite, pau, Sombra, beleza. Se vem pra ganhar o que 300, os outros estão ganhando... 400 pau, você entendeu? Aí, e é dinheiro, acho que beleza. É dinheiro. Mesmo porque pra centroavante, o Borja não agradou, ok... Mas nem deu tempo ainda do cara se... Você sabe... Vocês têm ideia de quantos jogos o Borja fazia na temporada colombiana ali? 40. 35. Ano. Mas os negros não se informam. Aí traz o negro e quer que o cara resolva agora. O cara tá jogando quase todo dia. Calma, porra. Calma. Aconteceu a mesma coisa com o Barrios. O cara quase nem jogar porque machucar, mas não deixaram. Vai embora. Não dá certo. Não é assim que funciona o futebol, pô. Você tá, há quanto tempo de começar a pedir o Paulo Nobre de volta? Já quero agora. Conheço o Domênico como ninguém. O Paulo Nobre... O Paulo Nobre, ele pode ter os defeitos dele. Ele teve um defeito muito grave, que foi em 2014, no ano do centenário do Palmeiras, que ele quase caiu. Ele manda, sabe quando você manda um all-in com um parzinho de dois? Só que deu certo. Deu certo porque o cara lá não tinha nem par. O Domênico joga pouco, hein? É, mas é verdade. O Sombra, não é verdade? É. O Palmeiras não caiu. Cara de jogador. Porque Deus não quis. Falou assim, não, já caiu muito aí, não vai cair de novo, não. Foi isso sim, porque o Santos lá... Então, aqui, o Santista não, mas tá o Santos não precisava nem ganhar, só empatar. Tava empatando o jogo. É. E aí o Santos fez um gol e aí melhorou a situação. Então, assim, o Palmeiras não caiu porque Deus não quis. E se o Santos perdesse aquele jogo, tinha caído e o Paulo Nobre tinha custado mais caro ainda, porque ele ia pro segundo mandato, ia ter que fazer de novo tudo que fez no primeiro, que foi resgatar o time da segunda divisão para levar pra primeira no segundo ano. Ia ter que fazer de novo no segundo mandato. Mas deu sorte, renovou-se um time... Criou um time novo e aí em 2015 pra cá o time do Palmeiras vem sendo um time foi competitivo forte. E ganhou títulos importantes. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, aquela coisa toda. Agora, não pode correr esse risco, velho. Não pode. Não pode deixar o cara fazer o que quer com dinheiro. Ah, temos dinheiro? Graças a Deus, porque teve lá alguém lá atrás que fez um esforço desgraçado pra que a coisa acontecesse. Pro Palmeiras hoje ser um dos times mais bem-sucedidos financeiramente e pra não fazer mais bobagem. E um cara falou, olha, quando o Palmeiras acabou o ano passado, o cara falou, se o Palmeiras não fizer nenhuma bobagem, teve um repórter que falou, eu ouvi isso, se vocês não fazem nenhuma bobagem, o time do Palmeiras é time de pra década, hein? Uma década aí pra ganhar tudo, ou pelo menos disputar as conquistas aí durante 10 anos ou mais. Mas já no primeiro ano aí que o cara pegou aí, já começa a fazer esse tipo de coisa, calma! Pô, tu contratou nego pra cacete, velho, calma! Pô, treina os caras direitinho lá. Não precisa, cara. O Cuca é bom treinador. Deixa ele fazer, deixa ele mexer. Os caras tá começando a dar engrenagem no time agora. Aí vai trazer um cara ganhando 900 mil? Que seja 700. Mas o Domênico, quem tá pedindo porra, é o Cuca, hein? Então, mas não pode ganhar tudo isso, mano. Pode causar um desconforto aí na equipe. Vocês sabem disso. Pô, já passamos por isso aí. É, o cabo aqui tá uma porcaria, hein? É, já tô avisando. É, pra se fosse bom, era sargento, não era cabo. Exatamente. Aí é nota 10, hein? É, 10. É, então, olha, calma, hein? Ô, Silvan. É por isso que eu torço pra não vir, entendeu? Por que eu torço? Não é porque o Diego Souza, gente, é um bom jogador. Sim, é bom jogador. Eu acho que talvez é muito bom jogador, não é craque. Muito bom jogador. Mas o Palmeiras tá cheio de muito bom jogador lá. Mas pra que mais? E outra, é uma posição que o Palmeiras tem um monte. Meio atacante, tem um monte lá. Centroavante. Ele não é centroavante. Eu sei que não é, Domênico. Mas ele vai jogar de centroavante. A proposta dele é pra isso. Pra ele ser aquele 9 que faz o pivô. Traz aí, isso. Pode trazer, vocês vão ver o que vai acontecer. Depois me cobra, hein? Vocês magoaram. Atenção. Gosta de vinho, Subem? Eu gosto, adoro. Então presta atenção, porque o Extra prorrogou a feira de vinhos até o dia 2 de julho. A feira tá instalada no terceiro piso do estacionamento do Extra Itaim. Se você ainda não foi, vale a pena conhecer. Um mundo de experiências e descobertas. Centenas de rótulos nacionais importados com preços imperdíveis, degustações de queijos, vinhos e pães, palestras com enólogos e outros especialistas. E ainda, música ao vivo a partir das 7 da noite todos os dias. Entrada franca. Beba com moderação. É no Extra, hein? Ali no terceiro piso do estacionamento do Extra Itaim, Estádio 97 da Energia 97 FM, que também tem oferecimento de HDI Seguros. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Por que você vai perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor. Lembrando que você também participa aqui das cornetadas do Estádio 97, mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. 943530150. 943530150. Manda aí, seja criativo. Na pior das hipóteses, o Mota tá na mesa. 94-353-0150. Manda aí a sua mensagem pro nosso WhatsApp. Participe das cornetadas do Estádio 97, seu bem. Manda o Corinthians. Coringão, Coringão. Ô, metralhadora. Metralhadora. Hã? Caramba, metralhadora. Chupa antes. Tá certo. E aí, mano? Então, tranquilo. A cada rodada calando a boca da mídia antes. É o maldito, né? Amanhã é bem no ar, hein? 2.700 metros acima do nível do mar. É o jogo não contra... é tão alto, né, Bento? É, não... Isso aí é mais pra aquele tipo de jogador fresco que fica com aquele papinho, ai, eu desci do avião e não tô conseguindo respirar. Alto é La Paz, velho. É verdade. 4.500, que o avião, ao invés de subir, ele desce pra poder decolar. Com certeza. Mas enfim. Lá em Tunja, né? Tunja? Sim. Lá em Tunja, enfrentar o Patriotas amanhã. Como a gente comentou ontem, é Jadson, Joe, Maicon não estarão em campo. O Arana, ele vai viajar, mas fica no banco. Né, esses outros nem vão, né? Nem vão já viajar. Viajou, né? O pessoal já tá lá. Já estão lá, o jogo amanhã. É isso aí, agora foca na Sul-Americana, mas aquela coisa, de olho já no Botafogo, que tomou um coco ontem do Avaí em casa. Nossa! Incrível! E deve em reserva o Botafogo, alguns reservas, né? Contra o Corinthians. Exatamente. Né, mano? Então, o Bento, Vieira, meus amigos aí do estúdio, primeiro com relação ao jogo da Sul-Americana, o Corinthians ele tem um adversário aí que não existe, né, ainda mano? Não tem uma história no futebol, né? O time surgiu há 14 anos, eles eliminaram o Everton na primeira fase da Copa Sul-Americana, perderam o primeiro jogo jogando no Chile e ganharam o segundo jogo jogando em casa, ambos 1-0, levaram o jogo para os pênaltis e passaram nos pênaltis. É um adversário aí que joga nessa cidade aí, que tem um pouquinho de altitude, 2.800 metros aí, um pouco menos de 3.000, mas também para quem está acostumado mesmo a viajar, fala que não sente tanto mesmo. Se fosse, por exemplo, 3.500, 4.000 metros, 4 e pouco, como é La Paz, é complicado. Mas certeza. Diante disso daí não tá ruim pro Corinthians, não. O falou que é mais o cansaço que preocupa mesmo. Me chama de altitude, então, Bento, que hoje eu vou tirar seu ar. Mas com relação ainda ao time do Corinthians, o Corinthians ele tá poupando alguns jogadores aí que nem viajaram, como você falou, aí o Maicon, o Jadson, o Jô e o Guilherme Arana, que tá lá com o grupo, mas não vai jogar lá, possivelmente vai dar chance pro Moisés brincar um pouco lá. Jogo quem, fácil, hein, quem mano? Joga... Então, quem vai jogar no lugar aí do Maicon possivelmente será o Camacho, no lugar do Jadson possivelmente será o Marquinhos Gabriel e no lugar do Jô possivelmente será o Casim. O time do Corinthians está pronto, Bento. Eu acho que o Corinthians, por mais que ele não tenha muitas informações aí, referências desse time, tem que jogar a sério para passar o bambu lá dentro da casa dos caras. Tem que passar o bambu lá dentro para poder trazer já um resultado aí favorável pro jogo de volta, para que o Corinthians tenha mais tranquilidade. Porque, querendo ou não, já que tá lá, ganha, velho. Não fica esse papinho. Ah, vamos lá tentar amarrar o jogo, traz o resolver empate. Em casa, não, né? Empate contra um time desse é ruim. Sabe por quê, Motinha? Dependendo do resultado que você faz com o time misto lá, no jogo de volta você também pode colocar um time misto e preservar a equipe titular. Sim, você né? consegue sacar pode ter um jogo mais importante. Já estar cansados, entendeu? Então você pega aí, por exemplo, o Botafogo, que é o próximo adversário do Corinthians do Campeonato Brasileiro. É um time que se enroscou ontem contra o fraco Avaí. É uma situação complicada. É uma situação complicada, Sombra, porque o Avaí é como se fosse o carro na tela do Street Fighter lá. Você tá pra derrubar, né? E fazer ponto. quando você perde pontos pra um adversário como esse, você vai ter que buscar fora em algum jogo que você fala, putz, aquele jogo era complicado. Se eu viesse de lá com um empate, já tava bom. Agora você vai ter que buscar pontos. Eu espero que o Corinthians ele se dê conta disso também. E que ele não dê boi pro Botafogo. Porque o Botafogo, por mais ter perdido em casa pra uma equipe que possivelmente será rebaixada, o time do Botafogo não é ruim. O time do Botafogo tem jogadores de qualidade. Você pega ali, ó, tem o Camilo, o Montilho, que acabou saindo machucado ontem, o Roger, que tá fazendo seus golzinhos aqui e ali. Você tem esse o Bruno Silva, o volante aí também, que é um cara que tem se destacado bastante. Você tem esse Vitor Luiz, o lateral esquerdo. Então, o Corinthians ele precisa prestar atenção tanto no jogo de amanhã, contra o Patriotas, quanto no próximo jogo, no final de semana, contra o Botafogo. O Corinthians ele não pode deixar cair a peteca, não. Ele tem que continuar com a aproveitamento. Tá com medinho, né? Tá com medinho, né? Medinho. Isso aqui chama-se humildade. E o meu pensamento vai de encontro ao pensamento do time do Corinthians. Tá certo? Tá todo mundo pensando igual. Tá com aí medo. Aqui não tem frescurinha, não. Porque quando pega aí, Motinha, uma campanha como essa, muitas vezes o cara se ilude, começa a meter uma mala. Saltinho, né? Começa a meter um salto alto, começa a desrespeitar o adversário. E aí que você toma no queixo e vai pra lona. O Carilli falou sobre isso, né, mano? Pois na última entrevista. Falou, ó, pé no chão, não ganhamos nada, jogo a jogo. Essa é a postura. Essa é a postura, Motinha. Não tem que deixar os caras crescer o cabelo pra cima de ninguém, não. Porque daqui a pouco, velho, começa aí uma fase que vai acontecer com o Corinthians também, de oscilar, de começar a tropeçar em alguns jogos, mas o Corinthians ele tem que levantar a cabeça, como levantou depois daquele jogo contra o Curitiba. Pegou o Bahia e passou o Bambu aqui. Ô, mano. É, Botafogo. Peidou na farofa em Botafogo. Ah, não. Ah, peidou na farofa. Não, fala assim, é comida. Com comida não se brinca. Não, não é, não? Mas peidou com comida farofa, não se brinca. E outra, eu penso diferente do, do meu amigo Maurício. Embalou. Não. Esse finalzinho de campeonato brasileiro já é nosso. Não enxergo ninguém do meu lado. Nem na frente eu tô isolado. Só posso vencer. Estádio 97. No Paulista éramos o quarto. Ganhar da gente é sempre um parto. Vamos mandar um chupalê. Embalou! É, Romito nele! Embalou! João Mandoves! Embalou! Jadson, Rodriguinho, melhor do Brasil! O Carille tem o grupo na mão. Bate palma aí pro nosso timão. Lidera faz tempo e pode gritar que já é campeão. E ouve os antes dizer: embalou! Maior que o timão, nem a girafa. Chupa, embalou, Dodô! E aí, RG, corre atrás, querido! Embalou! Tô falando, segura nós. Há mais corintianos na mesa, tô falando. Ah, sim. E eu vou falar. Esse daí é caroneiro no sucesso dos outros. Ah, ei, mano, não. O senhor aí não. Oliveira é um recalcado. Não, não vou deixar você falar assim, não. Mas você vê como ele falou com prazer, Jovandovski, Jadson, Chupa Dodô. Chupa Dodô, olha, o Chupa Dodô foi, você foi viu? De dentro. Foi de dentro. Foi de dentro. Foi de dentro. Coração, mas tá bom. Ô, mano, deixa eu perguntar, que nota que você dá pra essa música... E assim, ó, a sincronia do Alê com a batida, cantando. Não, o Alê, ele dá pra um bom cantor, isso daí é fato. Ah, ele dá pra um bom cantor? É, dá, né? Dá. Mas... Ele disse pra mim que gosta dele. Ele dá sinceridade. Tem os caras aí, sinceridade, né? MC Levinho, MC não sei o quê. Eu posso cantar também, filho. Aí você tem toda a razão. Toda a razão. Agora, razão agora você deu um tapa na cara da sociedade. O MC pesadinho, já que tem o levinho, eu vou fazer o pesadinho. Super pesado, né? Vocês podiam fazer um trio, né? Você, o Fábio e o Vieira. Aí você tá leve, Cazuza. A pé de vocês eu tô leve. Ele dia o amigo. Betinho. Entre vocês todos eu sou mais leve. Vamos apostar? Vamos apostar? Vamos apostar? Vamos apostar sua cueca? É isso, apostando cueca? Que é isso. Como assim? Ele já faz xixi cruzado, vai trocar cueca também. Cueca limpinha, deixa eu ver. Ô, ei! Ô, Mota, que é isso, Mota? A cueca dele tá suja. Bicho. Ah, tá bom, agora que você viu que a cueca dele tá suja. Não quero mais apostar, não. Não quer mais? Não. Nossa. Ô, Mota, agora é o seguinte, cara. Ah, lá vem. Você já chegou, por exemplo. Já chegou. Até um. Assim, pô, você paquerou o cara, tal, convenceu, levou. Não, você não vai perguntar isso. Sombra vai vir. Não. Já sei. Eu tô até medo, E você acabou se chocando com o mesmo problema do Alê? Esse agora que você disse agora? Não tem esse problema. Não, já teve a bolacha. E aí, mas você chegou? Chegou assim? Tchau, né, velho? Você foi lá? Você foi lá? Você falou assim, viu? Você tem. Nossa! Você arrancou assim, pá! Vê aquele, né? Não precisa contar, aquele mas bum, assim. Bum. O ouvinte já tá entendendo que você Nossa, tá. Tchau, né? Aconteceu já? Já. E aí? Mota. E aí, você chegou pro cara e falou o quê? Tchau. Falei, ô, toma banho, né, velho? Então. Não, toma banho e tal. Não, não dá. Mas às vezes não dá, velho. Mas podia ser só um encardido. Não, você tá ali no carro. Você tá no carro. Né? E quando fica aquele mapa mundi do lado, assim, das pernas, sabe? Aquela mancha na lateral. É igual o Alê. O Alê tem uma mancha na lateral da coxa, assim, velho. Parece um mapa mundi. Sabe aquele mapa mundi que é aberto? Que tem as duas partes do mundo, assim? Por favor. É igualzinho, velho. O Alê tem... Eu sou casado, mas eu sonho em ter uma ereção algum dia na minha vida. Desse jeito é impossível. É lógico. Você não toma banho, velho. Olha lá, mas é o tipo, hein? Faz o tipo que assim. Nossa, é esse Domênico. Ele é encardido. Domênico é encardido. Ele é aquele, o Domênico, ele usa a cueca dos dois lados. Usa, claro. Ele, num dia ele usa de um lado, outro dia ele usa do outro. Você lava muito e estraga o tecido. É. Tá falando de você mesmo. Você que tá pensando em trocar de carro, chegou a hora de ter o melhor da tecnologia japonesa na sua garagem. Você já conhece o Nissan Kicks? É o SUV com menor valor de seguro alto da categoria, com câmera de ré, painel multifuncional e baixo índice de consumo de combustível. Não é demais? E você pode garantir o seu a partir de R$ 84.900. com taxa zero. Passe numa concessionária e faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. E no mês de junho, você que tem um Nissan, venha fazer um pit stop nas nossas concessionárias. Agende seu checklist gratuito e confira as ofertas do pós-vendas com o menor custo de revisão do segmento. Todos juntos fazem um trânsito melhor. É Nissan, seu Bento. Vamos ao Santos. Santos. Santos. Animação. Hoje nós temos aqui... Olha, nossa, falou o Santos com deprê. Hoje nós temos aqui chefe de cozinha, empresário, chefe Benedetti, santista doente, né? É verdade, chefe de cozinha, chefe de cozinha. Ele é um dos idealizadores do Masterchef no mundo. Mas ele é muito humilde. Não vou admitir isso. Não é verdade. Mas, é humilde e grande. Mas né? É mais santista ou mais cozinheiro? Mais santista. Bem mais santista? Bem mais. É verdade que você tatuou seu filho? Não, ele não pode ainda, é muito pequeno. Ué, o mano falou que você tatuou. Imagina. Ué, mas o pai ele tem o direito, porque o espermatozoide era dele. Ah, não, mano! Isso eu concordo. O filho até fazer 18 anos, ele é de responsabilidade do pai. Se o pai quiser tatuar o moleque com 15 anos, ele tem o direito. E olha, nós temos um amigo... Não é gado, não, ele marca o filho. Ô, mano, nós temos um amigo em comum que o filho dele virou corintiano, velho. Ele é santista. É impressionante. É verdade. Ele deixou, velho. Impressionante, né? Triste isso. Impressionante. Diz que o moleque grita na sala, vai grita, Corinthians. Vai Corinthians. E o pai com a camisa do Santos e o pai chora, cai uma lágrima. No churrasco, o moleque um dia entrou no meio de todo mundo sem falar nada e gritou, mano, vai Corinthians! Quase se jogou dentro da churrasqueira, velho. Mas, ô chefe, o que fazer com uma criança pra evitar que ela, por exemplo, torça pro time adversário? Então, toda criança, assim como toda pessoa, tem necessidade de comer. É. Se ela não torcer pro seu time, ela fica sem comer, até ficar com bastante fome. Você apelaria pra isso? Não, já tive que apelar com meu filho mais velho. Sério? É mesmo? Foi poucos dias, né? Também não sou exagerado. Dois dias, mas, vai. Foram poucos dias que eu deixei ele sem comer, até ele aprender o hino. Agora que ele já sabe mas o hino, também já, vou dizer já tá comendo normalmente. Ele faz isso aí com o menino pequenininho ainda, porque se é um pouquinho maior já... Ah, mas aí não dá. Aí ele fala, deixa eu ficar com fome mesmo. É, aí não dá. Fome, não, é o Santos, tá? Não é o Grêmio, não. Nossa, deitou! Falou deitou. O time que foi 8 mil na vida. Nossa, é. Agora, se o menino quiser ser corintiano mesmo, você não vai me dar comida? Legal, vou roubar a padaria. Ele vai roubar o caixa do seu restaurante, velho. Perigoso. Você tem que dar amor pra isso. Você fala, pai, sentei. Benedetto. Vamos lá, o Lucas Lima se reuniu ontem com o pai do Neymar. Hoje... Com o empresário, com o Edson. Isso. Edson Codor. Isso, exatamente. E o agora também não aguardo. Segundo ele, a prioridade, dias, né? A prioridade é o Santos, né? Ele deu uma declaração que preocupou um pouco, Bento. Fala um pouquinho mais perto. Ele deu uma declaração que preocupou um pouco, porque ele falou que a parte financeira não é a que vai pesar primeiro. Então, deve estar avaliando o que é melhor, ficar em Santos ou ir para Barcelona. Então, talvez a decisão dele esteja meio contrária aí, né? Mas pelo que a gente está vendo aqui, esses dias tá rolando um... teatrinho, né? Eu acho que tá jogando pra torcida, tá mostrando que tá dando valor à proposta que o Santos fez, né? Que não foi aliciado antes, blá blá blá, mas eu acho que é uma disputa injusta também. Eu acho que é normal o cara querer ir pro Barcelona. Não é muito normal o jogador não querer renovar e ir pro Barcelona? Muito normal, Tranquilo. Isso é muito normal. Isso pra mim é óbvio. É normal. O cara realmente tem uma proposta, ele vai, não é? É meio automático. Eu falei um lance aqui, só que eu não tinha informação correta. Você, como santista, deve ter mais essa informação. Que o Santos está preocupado porque existe uma cláusula. Teria que ter uma indenização aos investidores. Caso ele saísse, acho que não me engano, de 10 milhões. Então o Santos está querendo fugir dessa bucha. Isso é verdade? Não, na verdade, o Santos, ele... A Doyen tem uma porcentagem no Lucas Lima. Se o Santos negociar o Lucas Lima, eles têm esse direito. E se ele sair sem ser vendido, o Santos tem que pagar uma multa. Eu não sei exatamente o valor, 10 milhões, então, alguma por coisa isso assim. Que eu tô dizendo. Só que o Santos está brigando, tá em litígio judicial com a Doyen. Então isso aí, meu, vai virar então, briga. Então entende-se que, de repente, o melhor era ter vendido o Lucas Lima lá pro ano passado. Com certeza. Exatamente. Só que o Santos não vendeu também, porque o Santos tem absurdos 10%. Se vendesse por 50 milhões, ia ganhar 5 milhões. É ridículo. Não justifica. Mas agora você vai ter um prejuízo. Ele de é um 10. Atleta que faz diferença pro time. Sim, né? Sair de graça, agora vocês vão ter não, prejuízo. Mas aí, não, mas isso aí vai entrar numa briga também, né? Lógico. Isso aí agregou tecnicamente por um período. Ficou, não, vamos ficar mais um ano aí, vamos perder esses 5 milhões, em teoria. Mas é, essa briga com a Dohen aí vai longe. Então é uma pagar. Coisa que, na verdade, não vamos perder esses 5. Foi um custo. Vamos ganhar esportivamente. Vamos ganhar esportivamente. Mas vamos ter aquela briga lá pra frente pra pagar essa cláusula pra Dohen e pro empresário. Não sei exatamente quem tem que receber, mas tem isso exatamente. Se você vender, ele tem a participação. Se você não vender, ceder ele de graça, eles têm um valor a receber por ter investido no atleta. Tá certo. Mas qual que é o valor? Não tenho certeza, acho que são 10 milhões, viu, mano? É bem então, alto, eu viu, ouvi 5, eu ouvi 5, mas eu ouvi que a Dohen também vai entrar com recurso aí contra o Santos. É, porque eles entendem que eles têm uma remuneração aí de 40 e poucos milhões para receber. Sim, também, não. Fora eles têm várias brigas de vários atletas que foram cedidos na administração. O Leandro Damião não era empréstimo da Dohen também, de grana? Não, é possível. Era? Não, sim. Era. Ah, não, o Damião era... sim, eu tô pensando no Donizete. Não, Damião é também. Damião era Dohen. Aquele absurdo que foi pago no aquele Damião. Aquele absurdo lá era Dohen também. Isso não existe. Agora eu não entendo, né? Bom, sei lá. O futebol tem umas mágicas que a gente não compreende muito. É que ele foi dado, né? Uma parte dele pra um, pra outro, não foi isso não, também? Não, do Lucas Lima, bem provável. Mas a briga do Santos é da época do Ganso, do Gabigol, daquele... O pai do Neymar tem virou. Uma parte dele também, não tem? Tem. Não, parte não, mas ele é agência de esportes dele. Né? É, exatamente. Administra carreira. Administra mesmo. Carreira. Exato. É mais uma coisa do Santos, seu bem? Não, tranquilo. Tranquilo? O assunto do dia foi esse. Então tá bom. Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia? Você merece Extra Gol, beba com moderação. Ô, mano, vamos falar da Bozano, mano. Tá cheiroso aí, mano? Opa, com certeza, Sombra, sempre, né? Como não está usando... Pra queirar a mulherada aí na Tijuca, né, mano? Imagina. Chegar fedido é feio, né? Não, imagina, não é nem pra paquerar, é questão de higiene mesmo, cara. Você tem aí esse Bozano que está à disposição do mundo, você não vai usar. Aí, Alexandre, você que tem cheiro de coberta de mendigo, se liga. Nossa. Só nessa dica. Ale Oliveira. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada? Pois é. Todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, eu tenho certeza que Bozano Extreme 72 horas te dará muito mais diversão e proteção. Porque você vai tirar uma onda com seus amigos, você vai chegar lá pros caras e falar, ó, dá um cheiro aqui que eu tô cheiroso. Dá um cheiro aqui que eu sou o cara. É isso aí, velho, você não vai estar fedendo não. Você vai estar cheirosinho. Ó, nesse mês, o ouvinte que foi esperto, liga aqui e diga o seguinte... Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Sabe por quê? Não é que você concorre não, cara. Você vai levar pra casa um kit top e exclusivo do desodorante Extreme, com uma série de produtos da Bozano também, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Olha, mano, o ouvinte nosso, o Kleber Duarte, ele deu uma definição sensacional a respeito do termão Marcão. O Marcão é a versão off-road do Mano. É. Off-road? A versão off-road do Mano. Se bem que o Mano lá no Rio de Janeiro, pelo que eu tô sabendo, ele tá passando trator, viu? Ah, é mesmo? O lema dele é o seguinte, eu não quero saber quem é a dona do papel, eu quero dar uns amassos. É mesmo? Jura? Caramba. Ele falou que quem perdoa é Deus. Sério? Louco, hein? Chamou de mãe, não atendeu, ele tá pondo pra jogo, viu? Caramba. Imagina, eu sou um quase casado. Que a tiazinha do café lá tá apaixonada. Ah, sim. A tiazinha do café. Quem nunca, hein, mano? Lá, quem nunca? Né? Como que é o nome da tiazinha lá na Fox do Café, mano? Pô, não sei o nome ainda do pessoal, cara. Olha, você vê como ele tá. Ele tá tão tarado que ele tá pegando e não pergunta nem como chama. Eu acho que é Lucila. Foi desumilde agora, hein? Foi desumilde. Mas fala lá com a dona Janete lá. Ela não é do café, mas é a dona Ruth. Dona Ruth, olha aí. Eu prefiro a Raquel, que é mais... A Ruth é mais a Raquel. A Raquel é mais safada. Exato. É, tem aquele jeito. Agora você foi. Gosta mais das Santinhas? Não. Não, Ale, não. Terminou não de... Pelo amor de Deus. Não. Madre Teresa de Calcutá, não. Não, mas aquela que faz a Santinha... Madre também não, né? Que faz a Santinha por fora, mas por dentro é um vulcão. Eu conhecendo o Ale, eu acho que não. Não. Ale, diante da sua experiência de vida, você acredita que mulher que é muito espalhafatosa na hora H... É, apresenta menos jogo ou as Santinhas na hora H mostram o jogo que você não tinha visto antes? Ah, pode ser. Essa é uma tese que eu tenho defendido, né? É. Até porque ajoelhou tem que rezar, né? Você sabe muito bem. Né? Por exemplo, Ale, diante da sua experiência nesse vasto mundo, tanta história que você tem, né? 40 e tantos anos já de história. Tudo isso já? Ah, já viu penta, já viu de maioridade, né? É, já viu de tudo. Caramba, hein? Se o Domênico fosse mulher. Ele faria aquele gênero assim, aquela santinha que na hora H se entrega, sobe. Olha o que você vai falar, hein? Santinho. Ou aquele que. Já é safadona, já. É, faz muito carnaval, mas na hora H ele dança um tango. Eu acho que é santinha barra devassa. Devassa. O Dodô é a santinha. Aí, Dodô, se você fosse mulher, você seria uma devassa. Se eu fosse mulher, né? É. Ah, pode ser, sei lá. Domênico tem jeito, safada. Você seria assim. Safada, Domênico? Ah, safada. Seria, me chama de nojenta. Se fosse mulher, putz, aqui me chama de nojenta. Nossa, porra, velhinho, vai logo, porra, quero mais, quero mais. Quero mais, porra, velhinho. Vocês não seriam? Se fosse mulher, hein? Certeza. Ah, então. O Mota já é hoje? Ué, é, também, né? Esse programa é que ficou marcado, ficou registrado. Há pessoas de cueca marcada no programa. É, mas tudo uma bem. Mancha. Continuando com as manchetes do Estádio 97. No oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bento! São Paulo! Olha, hoje... Semana de paz, semana de folga. Não, exatamente. Hoje o Pinotti apresentou. Vamos, paz! Não tem, paz. Não tem jogo, tá tudo bem. É. Não, não tem paz. Vê se eu não tô em paz. É. Tá em paz. Vocês, mas o... É semana de paz, Domênico. Não tem paz, não. Não, não tem jogo, quarta-feira, a gente não vai sofrer. Papinho, não. Paz e amor legalize. É, legal. Mas o desespero pro outro jogo ontem, do Flamengo, né? Nosso presidente... Ô, Pinotti. Pera aí, pô. Mas ele veio pro Twitter e meteu 3 tweetadas. É, um atrás da outra. E apanhou, hein? É, nervoso, velho. Vai, fala. Não, o Pinotti hoje apresentou camisa 4, Arboleda. Arboleda. Esse é bom. E o Gomes ficou com a 33. 33. Pera, o chefe Santista tá falando, é bom? Você tá falando sério? É bom? Não conheço, mas o nome vai pro Charlie, então. Belo nome. Arboleda. Arboleda. Combina. É isso. E ele falou também o Pinotti. Arboleda é nome de jogador pra jogar em Barcelona, não é? É. Arboleda. Barcelona pagou 50 milhões pelo Arboleda. É. Não, já deu certo. Já deu certo. Esse nome já vai. Esse nome de jogador. Tipo Arbeloa, né? Arbeloa, é. Ó, e o Pinotti falou mais. Falou que ainda negocia o Matheus Jesus, né? Olha, é clone do Gabriel. E o zagueiro Aderlan Santos. Onde vem esse? Esse tem nome também, hein? Aderlan. Ele vem do Santa Cruz. Hã? Jogar zagueirão Aderlan, tira Aderlan. Ele é do time espanhol, agora esqueci. Valência. Valência, mano. Então, ó, ele falou que tá negociando ainda com esses dois e falou que depois acabou as contratações. Também, acabaram as contratações. E falou que vai renovar com o Mito até 2018. Aí, não, você não entende. Não, ele não pode renovar uma coisa que já existe. É, não, ele falou que, se possível, até no fim da temporada. Ale. Ué, no fim da temporada ele renova pra 2018, não foi isso que eu falei? O contrato dele vai até o fim de 2018. Não, ele que falou, então. Como que você pode renovar até 2018? Então foi com ele. Então foi ele que falou, eu acho que não. Acho que o contrato do Rogério vai até dezembro, hein? Não. Meu Deus do céu. Não, então explica, desculpa, eu não sei. Vocês estão falando? É a notícia. Pelo que eu entendi da entrevista, foi isso que ele falou. Ô, mano. Oi. Não, explica, velho. Tem lugar aí, meu? Cola aí, Sobrar, cola aí. Vai lá, então, tonto. E o Joss, fica até dezembro. Mas, ó, Motinha, o contrato do Rogério Ceni é de 2 temporadas. Se ele assinou com o São Paulo aí no final do ano passado, ou no começo desse ano, ele tem 2 anos aí pra concluir o trabalho. Não tem muito papo. Eu não sabia que era 2 anos, não, viu, velho? Tá, vamos se informar, né? Vamos se informar, mano. Porrada no Mota. Nossa, acho que é isso, hein? Olha, a notícia do Mota é o jogo dos 7 erros. É impressionante, cara. Como é que você pode? Você, nossa, o Ale você vai lá, você hein? Vê o bagulho. Você tá sem voz por quê? Ale, eu posso te falar um negócio? Você tá com a garganta ruim. Ele tá com pigarro. Tá fumando Mota, muito. Ele tem a capacidade cala de a boca, ler essa notícia chupeta. Aqui, que ele escreve no papelzinho, pra quem não sabe. Ele tem a capacidade de escrever, de ler. E se daqui 5 minutos você perguntar a notícia, ele lê outra notícia. É verdade. Ele consegue errar a mesma notícia. Olha, acabou. Olha, o jurídico de São Paulo deve estar ligando aqui no programa agora, assustado. Mota, o que você quis dizer é que ele afirmou que o Rogério vai cumprir o contrato. Foi isso que quis dizer? Nossa, até deitado, nossa, agora. Vai lá e procura a notícia então, trouxe. Até o... Nossa senhora. Agora, não, tô te ajudando. Eu tô te ajudando, cara. Já passou pro lado do mal aí. O Mota precisa de libras radiofônicas. A gente vai te ajudando aqui, Mota. Nós estamos aqui pra te ajudar. Ajudar, cara. Não vai ajudar, não. Vai te boa, chefe. Olha, você pode ajudar, por favor? Não, claro, vou traduzindo, né? Você vai traduzindo? Não falar em português. Olha, tudo que ele fala hoje, você traduz. Xabu, comigo. Vai pra lá. Xabu, não. Tudo Xabu. Que ele falar, você sintetiza pro nosso ouvinte. Pra ficar mais simples do pessoal entender. Isso, exatamente. Olha aí, galera, temos fala o primeiro aí. Simplificador radiofônico. Então, fala aí, só que falta vender agora. No, só falta vender no Polishop. Vai lá que eu falei agora, então traduz aí. Não, mas fala no ar. Fala, já falei. Não seja agressivo com as pessoas. Não, mas ele só vai traduzir e simplificar. Aquilo que sair no ar. Exatamente. Só que posso mandar no ar? Não. Olha, sem malcriar mim. Ah, quanta ignorância. Né? Eu Deus sou do céu. Ignorante aqui. Sem malcriar mim. Calma, mano. Mota. É. Esse é o Estádio 97 banheiro, da Energia 97. Não. Olha. Nossa, olha aí. Olha o que vocês vão falar. Silêncio que ficou por causa do Mota, velho. Vocês maltratam muito mal o Mota. Ele foi no banheiro, pessoal. Foi no banheiro, é. Ó, oh, leva o microfone. Que isso? Ah. Não, o que ele faz no banheiro, ele já faz aqui no ar também. Nossa! Que deitada do Vieira. Mas você não precisava nem explicar, é. Pô. É que já você faz pela boca, né? Juiz! Juiz! Aí, Mota. Tomou. Mortadela. Toma um cartão amarelo agora. Amarelado já. Fala em amarelo. Fala em amarelo. Mota não atrapalha. Agora eu vou falar do patrocinador. Por favor, respeito. Vamos falar aqui do nosso patrocinador. Vamos falar da Estela Barros. Por que eu tô falando de amarelo? Amarelo pra cá, amarelo pra lá. E o amarelo mais conhecido que existe é da Seleção Brasileira. Seleção Brasileira que ano que vem vai estar na Rússia com Tite, Neymar. Todo mundo. Agora o pessoal se animou com seleção, né? Agora o pessoal tá animado. O Tite, né? O Tite fez uma mágica aí. Levantou a bola da Seleção Brasileira. E agora a gente vai unir o útil ao agradável. Uma grande seleção com uma viagem para você assistir a Copa do Mundo. Sabe quem pode te proporcionar isso? A Estela Barros Turismo, é isso mesmo. A Estela Barros tem 40 anos em Copas do Mundo. São várias opções de roteiro para você. Sabia que se você ligar lá na Estela Barros e falar assim, eu quero ver um jogo da Copa do Mundo? Eles vão ter um pacote bom pra você. Você fala assim, não, mas eu quero, só quero ver semifinal e final. Eles vão ter um pacote assim pra você. São vários tipos de roteiro. E detalhe, você sempre ficará hospedado ou em Moscou ou São Petersburgo, que são os melhores lugares da Rússia, são destinos turísticos maravilhosos, tá? Então você que de repente já tá... Você sabe, Domênico, tem muita gente que tem turmas que costumam viajar pras Copas. Você sabe, chefe? É. Ah, fantástico. Tem sempre aquela galerinha, né, que se une, né? Junto, tal. É, geralmente aquele período que os caras falam assim, ô mulher, a mulher já sabe, já. Tá segurada aí. Que ela vai passar o mês de junho com as amigas, vai em festa junina com as crianças, o marido já vai deixar 2 pau pra ela fazer cabelo, unha, etc. Por semana, né? Por semana, porque cabeleireiro é caro pra casa. E olha que mulher só tem uma cabeça, hein? Você imagina. Então, é aquele período que os homens falam assim, vamos pra Copa. Nós vamos pra Copa, nem lá. O cara vai, se é no Japão ele vai, se é em Portugal ele vai, se é Estados Unidos ele vai. E agora chegou a hora de se reunir com seus amigos, ir com os amigos pra Rússia. Boa. Então, olha, já combina entre eles e liga lá na Estela Barros, que o pessoal da Estela Barros tem todo o hospitality, né? Tem lá o pacote ideal pra... te levar daqui até lá e trazer de volta em segurança, com o melhor conforto e as melhores opções de roteiro, tá? Ingresso, setor do estádio. Ixi, os caras são mestres nisso. Surge, é tudo incluso. Ah, aí a questão de passeio, eu não sei, mas ida e volta dos jogos, porque assim, as pessoas ficam hospedadas em São Petersburgo e Moscou. Tá. Aí vamos supor que o jogo é em Sochi. É Sochi que chama? Sim, onde teve a Olimpíada de Inverno. Como Sochi não tem uma estrutura hoteleira muito grande, Então, a Estela Barros, ela freta o avião, leva você até o jogo e traz após o jogo. Porque o legal na Rússia é você ficar hospedado em Moscou e São Petersburgo. Com certeza, então, onde você tem outras opções, né? E como a Estela Barros conhece a Rússia de ponta a ponta, tem muita experiência, então ele sabe, não, o legal é ficar hospedado em Moscou e São Petersburgo. Se o jogo acontecer em outras sedes, tem um avião fretado da Estela. Nossa. Sai no dia, leva, acabou o jogo, traz de volta e você vai dormir em São Petersburgo ou Moscou. Nossa, né? Fantástico. Hotéis de todos os níveis, você vai escolher o nível do hotel que cabe no seu bolso, tá? Então ligue agora lá na Estela Barros, 2166-2250. 2166-2250. E lembrando que você pode parcelar em até 11 vezes sem juros, 11 vezes. E fechando até o final de junho, você tem 5% de desconto. Atenção, você pode parcelar, fechando até o final de junho, você tem 5% de desconto e pode parcelar em até 11 vezes. Pode ligar já. Tem um time da Estela Barros aguardando sua ligação. 2166-2250. Repita. 2166-2250. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros. Turismo! Boa. Já tem mensagens aqui, as cornetadas já. Do estádio. Boa. Já tem. O ouvinte do estádio é muito ligeiro. Cornetadas que vem no oferecimento de McDonald's. Todo dia um clássico por apenas R$8. Ei, tô aqui da Vila Maria. Dá um remédio pro seu Domênico, meu. Eu? Meu Deus, ah. Diego Souza é um dos melhores jogadores do Brasil, mano. Ah, Domênico. Há 2, 3 anos. E não serve pro Palmeiras? Pra quem ele que quer? Ele quer quem? Pardalzinho, Sabiá, Roger Guedes? Nossa, nossa senhora! Dá o remédio pra ele aí, ó. Obrigado aí. Levanta o Dodô aí, por favor, Vinha. Não, não, tá caído no não, não, muito pelo contrário. Eu expliquei o porquê. Eu não falei. Eu concordo, Dodô. Acho que o ouvinte ele tem dificuldade em entender às vezes, né? Nossa, nossa. É verdade, porque eu não falei em momento nenhum que ele é grosso, que ele é perna de pau. Eu falei, ele é muito bom jogador. Vocês ouviram falar isso ou não? Ouvi. Falei, ele é muito bom jogador. O que eu contesto aqui. É os moldes do que se está trazendo para o Palmeiras. 900 mil reais por mês para o Diego Souza. Se esse ouvinte acha que é legal, leva para o time dele. Não sei nem que time ele torce. Agora, o Domênico... O... Leva para o time dele. Ele é palmeirense. Não, então para o outro Palmeiras. Esse Palmeiras meu, não. Ele que torce para outro. O presidente do esporte... Porque, velho, desculpa, não dá. Ou vocês acham que eu tô louco? 900 não, pau por mês? 900 pau não dá. O São Paulo levaria... Se o São Paulo tivesse contratado o Diego Souza... Por 900 não, mas pau. Esse valor aí é questionável, viu? Coisas não é questionável, Ale. Como questionável? Cada um fala um valor. O mano vai te falar outro valor, eu tenho como outro assim? Valor. 700 pau por mês, mais a... Mais os bônus. Os bônus do IBITDA, 900. Ô, mano. Pode ser, como não? Diga. O que aquele homem do furo lá, o narigudo, te falou? Quanto que vai ganhar o Diego Souza? Ganharia? Então, ô Sombra, o a homem informação do furo. Quem passou ali, o Benjamin, ele falou que ele não tava com os valores ali em mãos com relação à proposta, mas o Pascoal falou que era menos de 800, mas tava próximo disso. Então, que aí, Sombra. Não, meu, 700 mas, ô, mano, já é absurdo. E o salário que ele ganha no esporte hoje, Domênico Gato, gira em torno de 450 pau. Já é bastante, hein? Então assim, Sombra... Desculpa, feio, né? Cara, como é que o cara vai chegar, mano, ganhando mais que o Dudu, por exemplo, que é um cara que hoje, ou Guerra, que hoje vem jogando pra caramba, como é que pode? Mas olha, o presidente do esporte, o Arnaldo Barros, nome da avenida, Arnaldo Barros, diz o seguinte, esse assunto já tá superado, ele fica... Boa! O Diego é identificado com o esporte, isso basta. Fica lá. Diego está tranquilo, mano. Em Salgueiro... Aguardando o jogo de amanhã. O resto é especulação. Então tá bom. Quem fala pelo esporte é o presidente. Só a minha assinatura é válida para firmar compra ou venda de atleta e não assinatura de repórteres ou pessoas do Palmeiras ou o senhor Domênico Gato. Nossa, citou o Dodô. Não, mas eu pelo contrário, tô com o presidente. Pode ficar com ele aí. Muito pelo contrário. O presidente, se estivesse me ouvindo, ele ia ficar feliz pra caramba comigo. Ó, o Domênico não quer ele, deixa ele aqui. Não quer, Domênico ia ficar não quer. Feliz. Então, assim, não dá, velho. Não dá. O Palmeiras tem outras prioridades. E o Palmeiras não pode pagar hoje um salário muito maior pra um jogador do que tá pagando pra alguns jogadores que estão roendo o osso ali hoje. Não pode. É destruir o time. Você não pode ter um cara ganhando muito mais. Muito mais. Muito mais. Eu duvido que o Dudu ganha hoje aí 600 pau, 500 pau. Não, só dele ouvir essas informações, ele já deve ficar revoltado. Porra, você tá louco. Só de ouvir, o cara já deve ficar meio... Mas é especulação, Sombra. Mas aí é especulação. Se chegar e o cara descobrir que o cara ganha aquilo, é outra coisa. É outra coisa. Especulação, os diretores do Palmeiras falam assim, nah, não tem nada nesse valor. Não oferecemos pra ele. Mas aí o cara entra na sala escondida e pega o lerite dele. E aí? Então, não é escondido pegar o lerite, que isso não existe. Não, dá uma olhada, mas... né? Quando vai assinar o dele, ele dá uma olhada. Não, mas não tem como não saber. Não tem como mas saber. Quando a Aline vai lá no campo, lá levando o lerite de todo mundo, o cara... E olha, você dá uma bisoiada. Dá um ó. E dá uma bisoiada, é normal. Dá um bisoio? Dá. Então, não pode, gente, vocês estão loucos. É assim, o jogador é assim, o Cuca vai passando com o lerite de todo mundo no treino. Eu não sei como é que funciona isso. E vai pegando assinatura. Não tem o lerite. Assim, isso, aí fica com o recibo. Acho que não tem o lerite aí. É isso aí. Não? Fica com o carbono na mão. É. Imagina o Dudu que tá roendo o osso, Domênico Gato, e o último aumento que ele recebeu foi só o dissídio. R$300. Vamos lá, mais mensagens no nosso WhatsApp. Boa noite, galera do estádio. Aqui é o Ivan de Santo André. Ô, Beja, pergunta aí pro Dodô se o Corinthians tá como líder sem ter pego ninguém até agora, que nem ele falava aí semanas atrás. E aí, Dodô, seu vacilão, vai falar o que agora? Todo mundo que o Corinthians continua sem ter pego ninguém? Esse aí, que é o cara mais imparcial da rádio, não admite que o arquirrival tá em primeiro e tá jogando muito. Nossa, então chupa. Senhora, tá montando no Dodô. Nossa, mano. Dodô, hoje escolheram você, hein? Ah, é um cavalo alazão. Faz parte do show. É, eu sou a vidraça, não tem problema. Mas pegou alguém ou não tem pegou ninguém ainda? Não, alguém me... O imortal. Pega o lencinho me alguém... pro Domênico. Só um minuto, alguém me perguntou. Se pegou ou não pegou? Ouvinte. Quando eu falei que não tinha pego... Não tinha pego ainda. E não tinha pego mesmo. Tá certo. Essa é a verdade. O começo da tabela foi ridícula pro Corinthians. É lógico que foi. Foi mesmo. Lógico que foi. Já ganhou do Grêmio, do Cruzeiro, do São Paulo, do Santos. Agora. Peraí, São Paulo na draga que tá e o Santos tava uma desgraça total, hein? Querendo derrubar treinador e o cacete, hein? É, meu amigo. Quero ver ganhar do Palmeiras. Vocês não podem abraçar esse discursinho ridículo. O Grêmio não. O Corinthians foi beneficiado. Ai, a tabela era favorável. O Corinthians ele vem numa crescente. Eu acho que vocês devem ter acompanhado, ou pelo menos eu espero que vocês tenham acompanhado, o Campeonato Paulista. Já que vocês moram na cidade de São Paulo, vocês devem ter visto. O Campeonato Paulista, os clássicos, eu acho que a gente pode tomar como base, como referência para ver se o time tá bem ou não. O Corinthians, de 6 clássicos que fez, ele ganhou 4. Empatou 2, ele não perdeu para ninguém. E isso pegou Palmeiras, pegou São Paulo, pegou Santos. Enfim, o Palmeiras pegou um jogo, hein? Não importa, jogo. Pegou. Um jogo. Pegou todos os grandes da capital e não perdeu pra ninguém. Mas não importa. Domênico, independente de ter pegado 1 ou 10 vezes, pegou o Palmeiras e ganhou. Inclusive ganhou do São Paulo, ganhou do Santos e empatou 2 clássicos. Enfim. O Corinthians de lá pra cá, ele vem numa crescente. Se ele tivesse, enfrentado o Vasco em São Januário, nas primeiras rodadas, na primeira, na segunda, na terceira, possivelmente venceria também. Como pegou na quarta, quinta ou sexta e ganhou. Mas não falamos do Vasco. Frescura. Não, mas eu tô falando, porque o Corinthians, quando ele pegou o Vasco, todo mundo, agora é o Vasco, vamos ver como é que o Corinthians vai se portar. Porque agora é o Curitiba, vamos ver como é que o Corinthians vai se portar. Porque agora é o Grêmio, que é um time que tá chegando, tá jogando bonito, a imprensa toda tá elogiando, vamos ver como é que vai se portar. O Corinthians pegou o Vasco lá, ganhou. O Corinthians ele pegou o Grêmio na Arena, ganhou. O Corinthians ele pegou o Curitiba lá no Couto Pereira, só não ganhou porque foi prejudicado pela arbitragem. E vocês têm que dar o braço a torcer. Vamos parar com essa bobagem de chupa falar, antes! Ai, porque pegou uma tabela aí no começo que era fácil e é por isso que engrenou. Para, gente, para. Bom. O Corinthians Campeonato Paulista nadou de braçada. Nadou de braçada no Paulista. Mas, mano, desculpa, com toda honestidade, o Paulista não é parâmetro pra porra nenhuma. Os clássicos é. Nossa, os clássicos mano, não é. Nós clássicos são, nós por sempre favor. Aqui, sempre nós é. Aqui. Falamos a mesma história, que o Campeonato Paulista não é parâmetro para disputar brasileiro. Desculpa, vide os Vasco da Gama que no ano passado. É parâmetro, sim. No ano passado, o retrasado ganhou o Campeonato Carioca e foi com toda a moral pro brasileiro e caiu pra segunda divisão. Mas, Domênico, os clássicos assim, do Campeonato Carioca são fracos, porque os times são fracos. Você pega aí, com exceção do Flamengo, que agora montou um bom time, mas você pegava o Botafogo se arrastando, o Vasco se arrastando, o Fluminense idem. Mas, mano, agora, você sabe que Paulista, não é. Os times de São Paulo, mas, Domênico, os times de São Paulo. Eles têm sim força. Por mais que você diga, o São Paulo não tá no top que já esteve, o Corinthians talvez aí não tenha o melhor elenco que já teve em outros tempos, mas sempre são times fortes. Você não vê aí uma discrepância muito grande como é no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, Domênico Gato, é o Flamengo com 10 voltas na frente do segundo. Mas entendeu? Olha. Mas então, isso não era naquela época, não, né, Paulista, mano? Mas, ô Domênico, por mais que as pessoas digam também, mas o Campeonato Paulista não é parâmetro, ele pode servir de parâmetro, sim. Você tem times aí como Ponte Preta, que é time de Série A do Campeonato concordo. Brasileiro. Você tem outros times aí, um Audax, que vira e mexe, ele monta bons times e chega incomodando, sim, também os times grandes. É, você tem times tradicionais. Oh, caiu, por exemplo, caiu, o Campeonato Carioca. Chupa. O Campeonato Carioca, você tem Tigres jogando, gente. Então, é, você, mano, tem americano de campo. Eu, gente, até entendo a sua posição e você tem que mais é que defender o time do Corinthians mesmo. Mas eu, desculpa, Campeonato Paulista não é parâmetro, eu, é a minha opinião, tá? Não sei a opinião dos meus amigos aqui, mas Campeonato Paulista não é parâmetro pra porra nenhuma. E, ó, o Corinthians se classificou com méritos pro Campeonato Paulista. Sim. Mas pegou o São Paulo, que não vem bem. E o São Paulo, nos últimos tempos, vem se tornando um freguês do Corinthians. O Sombra mesmo falou. Isso não é tirar sarro aqui, não. E depois pegou a Ponte Preta, pô. Aí você fala assim, ah, mas a Ponte Preta ganhando o Palmeiras, ganhando o Santos, tudo bem. Ganhando uma circunstância que os dois times estavam disputando Libertadores e jogaram mal pra boné e mereceram perder. Sim. Ah, o Paulista fala, ah, ganhou. Tem, desculpa, não tem pra mim, não. Agora, uma coisa é falar, o começo da tabela, se você olhar, Chapecoense em casa, aí depois pegou o Atlético, do Atlético Goiás lá, não é isso? É. Tô errado? Ah. Depois pegou mais um time menor aí, não lembro quem foi. Aí, menor, menor que o Atlético Goianiense? Não, esses pequenos aí. Ah, tá. Não, pegou aí, ganhou e tal. Sim. E depois pegou, não me lembro se foi Vasco e tal. O grande lance do Corinthians foi nas primeiras rodadas, ele pegou uma tabela favorável, sim. Favorável. Pegou times mequetrefes aí, que times que, desculpa, são muito fracos. Agora, méritos do Corinthians. Nós, claro, somos, não, nós, é, não nós é somos culpa deles, é sorte. De ué. Falar aqui que o Corinthians não tem mérito. Porque o Palmeiras aí não teve capacidade de ganhar da Chapecoense lá. Deveria ganhar. Não teve capacidade de, no mínimo, empatar com o Coritiba e perdeu lá. Então, assim, aí é incapacidade do Palmeiras. E o Corinthians teve a capacidade. Eu seria louco de falar outra coisa. Agora, mas o Corinthians mesmo, se você for analisar, é o meu ponto de vista agora. Eu vou falar o meu ponto de vista. Fala o teu. Eu acho que existem alguns times depois eu quero que, você que fale são do favoritos ao título. Eu falo isso desde que o campeonato nem tinha começado, hein? A cápsula do tempo vai provar. É, o Atlético Mineiro já não é mais, né? Então, assim, mas eu ainda acho que o Atlético Mineiro é favorito. Tá 13 pontos. Não importa, que pode estar mil. Mas daí o time chega, que, né? No caso, o time que tem, mas com o time que tem, Ale, desculpa. Ele tem que ser favorito. Se não tá sendo, é um problema que o treinador ou o jogador tá acontecendo alguma coisa lá. Mas assim, dos times aí, eu acho que tem aí. O Corinthians pegou o grande jogo do Corinthians, foi agora contra o Grêmio. Foi o Grêmio. O grande lance do Corinthians foi o Grêmio. E ganhou. Tem que comemorar com mérito. O Domênico pegou vem o fazendo Santos, velho. Cruzeiro. Mano, o Santos. O Corinthians tava... ele pegou Cruzeiro, o Cruzeiro. O Corinthians ele pegou o Vasco fora de casa. O Santos tava numa pendura, os caras querendo derrubar treinador. Aliás, meteu então, 5 no Vasco lá, mano. Acabou de cair o treinador do Santos. O Santos ganhou 3 seguidas aí, não foi? Mas peraí, Domênico. Se você não quiser levar em consideração confrontos contra. Cruzeiro, contra Santos. Acho que o Cruzeiro foi difícil. Se você só tiver como parâmetro o Grêmio, não, acabou então. Não, mano. Não, e outra, metemos 5 no Vasco lá, sem o Romito. Peraí, quanto que vocês fizeram? Quanto que vocês meteram? Nós metemos 5 no Vasco lá, sem o Romito. Por isso, né? E pode parecer coincidência a maior goleada do Corinthians. Não, mas, mano, o que eu quero dizer aqui. Romito, tá? Vocês não deixaram eu acabar de concluir. Não falei que o Grêmio foi. Fala o teu ponto de vista. Não é isso. Eu tô falando o seguinte. Existem alguns jogos ainda que faltam pro Corinthians. O Corinthians falta pegar o Flamengo, falta pegar o Palmeiras, falta pegar o Atlético Mineiro. São os times aí que, na minha opinião, são times favoritos ao título. É certo? Então deve ter mais times grandes aí. Acho que então, São Paulo ainda vai pegar, não vai? Quem? O Corinthians não pegou o São Paulo ainda, né? Já ganhou. 3-2. Não, dos times maiores, acho que faltam esses três aqui, eu falei, que são times que, pra mim, lutam pelo título e são prova de fogo pro Corinthians. Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo, acho. Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. O Botafogo é time grande também. Tá, claro. Já foi Santos? Botafogo é agora, Santos, né, mano? Já passamos a vara. Não. Botafogo é agora, né? Foi sorte. Então assim, eu vou dizer, contra agora. O Cruzeiro, mesmo jogando em casa, Sombra, é difícil. É tanto difícil. Foi que o Corinthians ganhou 1-0 magro. Bom, vamos lá, terceira mensagem no nosso WhatsApp. São os corneteiros do estádio. Domênico, concordo com você. De novo? Diego Souza... precisa do Palmeiras, o Palmeiras não precisa do Diego Souza, fica aí Diego Souza, Anderson, palmeirense, Zona Leste. É, agora vocês não vão falar nada? Um milhão concordou com você. Cacete, só dois mané que falaram aí. Não, Diego Souza é maior que o Diego Souza é titular do Palmeiras. Titular na tua cabeça. Ele é jogador da seleção brasileira. Putz, ele foi da seleção? Como centroavante móvel. Centroavante, Alex, tá louco. O Diego Souza não vai pra seleção? Quer apostar comigo que o Diego Souza não vai pra Copa? Essa é uma outra questão. Você tá gorando o cara? Não tô gorando. Ele tem sido convocado como centroavante. Não é isso. Ele não tem bola pra chegar lá. Ele só tá sendo convocado porque o Tite não pode contratar os jogadores que às vezes tem aqueles... Eu acho. Ah, não pode chamar o jogador. Ele chama Diego Souza. Para! Para! Que Diego Souza vai pra seleção? Gilberto vai pegar o lugar do Diego Souza. Pode ser. Pode ser. Ou o Jovandovski. Qualquer um pega o lugar do Diego Souza. Ah, até o Lucas Prato. Quanto valor, eu acho que você tá certo. Tecnicamente, eu acho ele muito bom jogador. Ele é bom jogador, ali, não estamos falando que ele não é bom. Ah, e você? Mas pra seleção, não. E você quer virar um jogador bom? Quer virar um jogador bom? Então se liga, porque vem aí o Rivelino Soccer Camp. Olá, o Rivelino Soccer Camp é o melhor programa de desenvolvimento técnico e tático aplicado ao futebol. Vai acontecer de 24 a 28 de julho para jovens de 5 a 17 anos. É isso mesmo. Então você que quer fazer um treinamento legal, aí, desenvolvimento técnico e tático aplicado ao futebol, faça o Rivelino Soccer Camp de 24 a 28 de julho para jovens entre 5 e 17 anos. Informações, anota o telefone, de repente você é pai de um adolescente, aí é uma dica legal para você inscrevê-lo. 5183-8007, 5183-8007, 5183-8007 é o Rivelino Soccer Camp. E agora vai trazer os ouvintes. Vamos lá, ouvintes que participarem hoje, são ouvintes virgens. Terça-feira é dia de ouvinte virgem participar ao vivo aqui. Ouvinte virgem que participar e falar voo de 99 Corp, ganha um kit da 99. Boa. Ouvinte que falar só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. E dizendo, todo dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. A gente começa com o momento sem parar. Vão ser 3 ouvintes na sequência. Sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative aonde quer que esteja. Sem parar, sua vida no seu tempo. Toca Asdrubal! E leva o Benjamin no cano. Ai! Sem pedala, mano! E leva o Benjamin no cano. E leva o Benjamin no canto. Leva, ai, mano, leva. Essa é a melhor que tem. É a melhor, é a melhor. Alô, vamos ali. Alô. Quem fala? É Antônio. Ô, Antônio, tudo bom? Beleza, Dodô, e você? Tudo bom, tranquilo. Antônio do quê? Antônio Aires dos Santos Júnior. Aires. Aires. Sim, Aires. Igual Buenos Aires. Quantos anos, Dodô, velhinho? 4.0, Dodô. 4.0. E o bairro? Cara, o Benjinho não tá, né? Ah, amigo, hoje eu tô preso no trânsito, amigo, não dá. Ó, eu não moro em São Paulo, Dodô. Eu moro no interior. Moro em Sorocaba, terra do Sorocaba. Ô, oh, tem o Rei das Carnes lá, você é louco. Ah, é, Ale? Pelo amor de Deus. Você vai muito pra Sorocaba, Ale? Ah, é que eu não tô tendo muito fim de semana agora, né? Você já tem um... Atenção, dona Encrenca, eu não tô falando da vida momentânea, não tô falando do contemporâneo do Ale. Sim. Falando de vidas passadas. Do passado. Você já teve beliscos em Sorocaba? Não tive ainda a oportunidade, não. Viu? Mas é um. Mas é uma beliscou coisa uma azeitoninha, um queijinho? Ah, quando eu. Você sabe que quando eu vou lá no Rei das Carnes, eu peço uma porção pra beliscar. Normalmente eu peço uma porção de bunda, né? Aí você vai beliscando, vai ali. O que é bunda? Porção de bunda? O que é bunda, Mota? Sério? Que é isso? Olha, eu vou falar, velho. Faz tempo, hein? Ai, meu Deus do céu. Que tá certo. É oh. E qual que é o time? É nós, doutor. Nós quem? Nós quem? O único bicampeão mundial no site da FIFA. Nós. Aí é o Coringão. Aí é o Coringão. Chupa, antes. Não aparecer, hein? Ô, amigão. Somente. Fala aí, amigão. Ô, amigão, amanhã tem Corinthians e o Patriotas aí, o time colombiano que ninguém conhece direito. E vai cruzar o caminho... Da Locomotiva Corinthians. Ei! É isso mesmo. Paga uma madeira aí, cavada de prego. Véio. Ô, amigão, você tá esperançoso que o Corinthians possa beliscar mais um título esse ano? Tem a Sul-Americana agora no caminho do Timão, hein? Ah, mano, eu acho que... Cara, a Sul-Americana, eu acho até que é mais fácil da gente chegar ao título do que no Campeonato Brasileiro. Sim. Essa é porque... Assim, o Carille sabe armar o time muito bem, né? Então ele vai jogar, eu acho que os jogos fora da Sul-Americana, ele vai armar o time pra ficar fechadinho, se defender legal, e aí é hora de tirar uma oportunidade de ir lá e matar o jogo, né? Já o Campeonato Brasileiro, a gente está numa fase excelente, estamos atropelando todo mundo. A mídia anti aí fica só, tá ficando sem argumento a cada dia que passa, né? Mas eu, apesar de achar que o Domênico não é tão imparcial assim, eu tenho que concordar com ele que a gente ainda não pegou os times que eram considerados os mais top do campeonato aí, né? Obrigado, viu? Obrigado. Mas peraí. Obrigado, hein? Xiii, agora o Domênico vai ter que dar. Você cria um monstro agora. Quando você pega um ouvinte que conhece de futebol, é outro nível. É isso aí. Obrigado. Obrigado. Amigo, alimentou eu não sei qual é o seu conceito. É de time forte, mas, por exemplo, o vice-líder do Campeonato Brasileiro é o Corinthians. E o Corinthians ganhou jogando na Arena Grêmio. O vice-líder? Nossa, o Corinthians é o vice-líder e o líder? Nossa, mano. Eu de moto agora, hein? Peraí, vocês não entenderam, não? Peraí, então acho que vocês devem estar surdos. Não. Eu falei, o Corinthians ele pegou o vice-líder do Campeonato Brasileiro, que é o Grêmio hoje, ou vocês não têm a tabela à disposição? Não, você falou diferente, você falou um pouco errado. Criamento. Tudo bem. Não, pelo contrário, eu falei, o Corinthians ele pegou o vice-líder do Campeonato Brasileiro, que é o Grêmio, e o Grêmio, se ele não for considerado um time forte, o que, que é forte pra vocês? Mas só por exemplo, o Grêmio hoje... Falou. Ele tem, falou ele também tem 22 pontos. Mano, o Corinthians tem 26. Mano, eu concordo com você. Você concorda com todo mundo também, né? Deixa o cara falar. Só um minuto. Tem opinião. O cara não pode falar. Só um minuto. Quando o campeonato começou, certo? Lá no antes da primeira rodada, todo mundo falava. Antes da primeira rodada, ninguém pegou ninguém. Deixa ele falar. Em tese. Aparecendo Barbosa. Era um Grêmio, era Grêmio, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Isso aí. Todo mundo falava, né? Desses quatro times, nós pegamos o Grêmio e atropelamos ele. Atropelou não. Atropelar também. 1-0, perdendo pênalti, calma. Atropelamos sim, Vieira, verdade. Cara, vocês deram dois chutes no gol lá, Vieira, pelo amor de Deus. Jogando em casa, quebrou. Mas o melhor em campo foi o Cássio, velho. É, mesmo mais. Mas faz parte de qual time? Não, mano, não é isso que eu tô dizendo, mas não é atropelar, mano. O melhor em campo é teu goleiro. O melhor em campo é na sua visão, Vieira. Mais uma vez, você tá equivocado. O Cássio, fora o pênalti que ele pegou, ele teve mais um lance que foi cara a cara ali com ele, que foi o próprio Luan que chutou, e ele defendeu. Fora essas duas defesas que ele fez, me fala uma outra grande defesa que o Cássio fez. Mano, o Pedro Rocha deu um chutaço de fora da área. Para, larga de ser franga, larga ele de ser franga. Ele pegou lá no ângulo, mano. Sim, larga de ser franga, a bola foi nele. Foi, sim. O negócio é o seguinte, no jogo de domingo, os caras do Corinthians que se destacaram, vamos lá. O Romero jogou muito. Joga demais. O Paulo Roberto jogou muito. O Pablo jogou muito. Uma série de jogadores jogaram muito. Eu concordo, Vieira. Dá a impressão que o Corinthians ele tomou 92 chutes no gol e não foi isso. Não foi isso, viu outro jogo. Eu concordo. O Corinthians deu 3 chutes, mano, no gol. Fez um. Chutes. O Grêmio... Mas o que vale a bola na rede, claro, ainda é no futebol, claro, é isso, não é? Claro, não tá, então beleza. Olha, o Vieira tá brincando de Rogério Ceni. O Grêmio deu 12 chutes, tá tentando defender e defensável. Daqui a pouco o Vieira vai começar a defender o Nardone aí no ar. Mano! Eu quero dizer o seguinte, que é o que o nosso ouvinte, nosso amigão tá falando. O Cássio, pra mim, foi o melhor em campo contra o Grêmio. E eu não tô tirando o mérito do Corinthians. O Corinthians jogou muita bola contra o Grêmio. Todo o Corinthians jogou. Mas pra mim, quem se destacou foi o Cássio, cara. É isso que eu disse. Agora, o Cássio, e no Grêmio, na sua avaliação, quem se destacou? Não, pra mim, quem jogou bem... Quem se destacou foi o conjunto, Vieira. O time anulou o Grêmio. Fala isso pra mim. Concordo também. Também concordo com isso. Tirando o pênalti, qual foi a chance real de gol de vocês? Pô, o Luan embaixo do gol, cara. Medrou. Chegou na hora dele. Tá, tudo bem. O Jeromel perdeu um gol na cara. O Grêmio teve duas chances claras, vai. Não, e aquele chute além do pênalti, pra fora, mano. Além do pênalti, o Grêmio teve duas chances muito claras de fazer gol. Eu tenho uma curiosidade aqui, perguntar pro senhor Maurício Borges. O Corinthians também teve uma chance muito boa com o Jô. As chances, elas aparecem na partida, mas se você não souber finalizar ou não tiver competência pra guardar... Concordo, é mérito do Corinthians. Não cruzar a linha e a bola bater na rede, acabou, velho. Eu tenho uma dúvida aqui. Competência, velho. Com o seu Maurício Borges. Maurício Borges, tá aí? Tá. Estou aqui, presente. Eu gostaria de saber, honestamente... O menino da Dona Janete lá da Fox. Sim. Honestamente, qual é a nota que ele dá pro Romito no momento ofensivo, portanto, com a bola, portanto, do meio do campo pra frente, certo, no jogo contra o Grêmio, por favor. Vai arrumar confusão. O Romero, inclusive, Alexandre... Não responde. Você vê que ele nunca responde. Não, respondo. Eu respondo. Nesse jogo contra o Grêmio, nota 8. Com a bola? Ah, não. Com a bola no pé. Com a bola no pé. De 0 a 100. Você tá mais louco que o Fábio Assunção. Não, aí não tem. O Romero perdeu todas as bolas que ele tava no pé. Ah, para. Ele recompôs. Ele marcou muito. Ale, Fábio Assunção ou Domênico Galo? Não, não dá pra discutir com o Ale. O Ale não gosta do Romero. Não, mas não é. Ele é quase um xenófobo. Se você, me perguntar qual é a nota do Romero no jogo contra o Grêmio, no momento defensivo, eu vou falar que é nota 9. Agora, com a bola nos pés, ele não conseguiu fazer uma jogada. Não é possível que vocês não viram isso. Nossa, o Ale deitou agora. Ale, mas o Romero joga pro time, Ale. Você quer que o Romero jogue? Não, mas pro time ele não pode acertar o passe e dar um drible? Mas, filho, ele joga pro time dos outros, pô. Ale, você pega muito no pé do Romero, velho. Ale, eu acho que o Mano tem razão, Ale. Você é xenófobo. Você tem implicância com o Romero gratuita. Não, mas xenofobia é ter implicância contra estrangeiros. Sim, Prato é muito bom jogador. Então, Balbuena tá jogando muita bola. Mas aí você tá fazendo contraponto. Não. Só pra você não ficar rotulado com o... Eu acabei de dar 9. Eu não dei 9 pro Romero? Deu. Deu momento defensivo. Pena que ele não é zagueiro, né? É o volante pela beirada. Ô, Antônio. O Barros não jogou nada domingo também, Ale. Sim, mas se você me perguntar do Barros, eu respondo. Nossa. Mas Romero é falso 7. Antônio. Oi. Um grande abraço pra você. Obrigado pela audiência. Pô, deixa eu fazer um merchan aí. Lógico. Todo dia é dia de clássico no McDonald's. Aí, rapaz, ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. É. E só Bozano me garante mais proteção e diversão. Três vezes mais proteção e diversão. Três vezes mais proteção. Não é só mais, é três vezes. Tá bom? Beleza. Ganhei um kit do desodorante Extreme. Beleza, brigadão aí, Sombra. Pô, deixa eu perguntar um negócio, eu acho que eu faltei nesse dia, não acompanhei o programa. O que aconteceu que vocês mandaram o Mano e o Pinja lá pro Rio? Mandaram a gente embora, velho. É que a gente decidiu aqui, uma reunião da rádio, que os meninos do Rio, eles deveriam ficar lá, porque eles estão agora num momento de se conhecer melhor, entendeu? Ai, ai, ai. Eu vi salgar o Benjamin. Vim dar uma salgada no Benjamin. Mas se você tinha como escolher, você escolheu errado, hein, mano? É, pois é. Também o Domênico é bem melhor. Nossa, já chegou de lá. Ô chefe. Você gosta do empurrada aí, não, né? Ô chefe, você quer o Domênico? Ô chefe, ele gosta que eu empurro aí. E o Dodô aí? Ele gosta, ele quer que eu empurro. O Dodô chega aqui e dá um certo tesãozinho. Dá cosquinha. Ah, é? Dá cosquinha? Vou te avisar o seguinte, viu? Sabe porque esteve lá. Hã? Meu negócio é amanhã, mas se eu quiser dizer que eu desmoralizo aí, a gente vai, não tem problema. Só pra desmoralizar, a gente dá um. Você vai pôr na internet? Vai pôr no YouTube? Não precisa. Pra desmoralizar tem que começar, então tá bom. É só admiração. Só admiração também. Pra ele tudo é sexo, não, né? Não é isso. Ah, agora o Vieira tá começando a chorar, caiu uma lágrima de ciúmes aqui. Antônio, um abraço, Antônio, valeu! Boa! Um abraço, brigadão aí, vocês são impagáveis. Valeu, cara, obrigado. Vamos lá, segundo momento sem parar. O segundo ouvinte no momento sem parar. Só os ouvintes virgens hoje, sem parar, ainda mais fácil. Compre seu sem parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. O telefone é o 3284. Travou. Ah, não, tocou aí. Tá tocando aí, ó. Tá tocando. Alô? Rapaz, travou. Já travou o telefone. Ali. Olá. Quem nunca travou na balada, hein, Ale? Ah. Então vou fazer o seguinte, olha, nós vamos colocar aqui a segunda participação do Momento Sem Parar através do nosso WhatsApp. Boa noite, pessoal aí do estádio. Aqui é o José Firmino, Zona Norte de São Paulo. O que é pior, o Alê cantando ou o Romero atacando? Ah, a briga até é boa, mais, hein? Um abraço a todos aí. Puxa, nossa, vida, né? O Alê cantando ali. É pior, o Alê cantando é pior. O Alê cantando é pior? É que eu trabalho mais com composição, né? Ah, sim. A interpretação aí, não é... É, a interpretação não estamos trabalhando muito ainda. Entendi. Você gosta de cantar, Alê? Eu até prefiro Pinto, compor, né? Você podia aprender, né? Nossa! É o The Voice! Jorrada agora, hein? É o The Voice! Junta os cacos aí do Alê. Eu esqueci, seu Jorge tá aqui do meu lado. Ou seria o Péricles Branco. É, pode ser. Péricles Albino. Albino. Vocês estão falando do Vieira? Não, não, é de você mesmo, seu. Puta, agora tem dois Péricles na mesa, agora ferrou. Tem três, se olhar o Mota aqui, ó. Perto de vocês não dá, né? Ah, ô, Vieira, tá bom, perto de você, velho. Vai, Mota. Falou agora a Ruth Ronce aqui. Ah, falou. Falou isso, a Carla. Ah, é, é. Muito bem, vamos colocar aqui mais um, agora, mais um ouvinte através do Momento Sem Parar. Sem parar, você pega, paga no caixa, ativa e sai usando, sem parar a sua vida. No seu tempo, mais uma mensagem aqui no nosso Momento Sem Parar. Marcos, Evairzinho, Paulo Nunes, nenhum desses caras foram maiores ídolos do Palmeiras do que o Alexander Ben. O Alexander Ben, ele não é nada mais, nada menos do que o criador do fax. Graças a isso, o Palmeiras conseguiu quatro brasileiros, conseguiu o suposto contestado no Mundial. Inveja, o cara tem inveja. Abraço aí, Jimmy, torcedor de São Paulo. Ah, inveja isso aí. Nossa, deu uma deitada no Dudu. Viu isso, meu? O cara ainda trouxe conhecimento pro programa Cultura. Ele passou para Alexander Ben, é isso? Nunca ouvi falar desse rapaz. Nunca ouvi falar desse cara, é um inventor do fax. Reclama lá na FIFA, no saque@CBF. Não vem falar aqui, velho. Aliás, falar em informação... Qualquer tipo de coisa assim, soa assim um certo... Uma certa dor de cotovelo. Essa é a palavra. Só corrigir o... Trouxa. Nossa, que agressividade. Porrada. Você é muito agressivo com as pessoas. E sou com você também. Não leva nada. Nada. Não leva o Katsu que não leva. Nossa. Mas amor, quero que você se dane, vocês. Só pra fazer amor, por favor. Uma correção. Pra quem isso aí? Vocês são tudo uns lixos. Uma correção. Ah, que é isso, Domênico? Que isso, Katsu? É isso. Segue o jogo. Cadê, juiz? Segue o jogo. Lógico. Eu tô com razão. Uma correção do jumento do Mota. Não, duvido que você vai corrigir ele. É o Rogério Ceni ia renovar um contrato que já está feito. O piloto falou o seguinte: que o Rogério Ceni fica até o fim do contrato. Foi o que eu traduzi. No final de 2018. E que por ele, Pinotti, ele renovaria com o Rogério Ceni depois de 2018. Ah, tá bom? Legal que você vai. E peço desculpa também pro jumento que comparei com moto. Nossa, que porra. Que isso? Olha o coral. De balançar essa Olha perna. O coral do estádio é sensacional. Esse coral que ele foi. É muita gente dentro do estúdio no coral do estádio. É. Vamos lá, terceiro ouvinte no Momento Sem Parar. Você pega, paga no caixa, ativa e sai usando. Sem parar sua vida no seu tempo, toca as Drubal. Vai o Bambi. Essa é a melhor. Essa é boa. É o Mota vai cantar agora. Vou cantar. Canta, Ale, canta, Ale. Olha. Vai, Ale. O Ale agora, gente, vai. Vamos lá. Ah, eu tô aqui. Olha o Ale, que é isso, Ale? Ele errou a letra, ele errou. Eu falo, essa coca é fanta, velho. Ou. Essa coca é fanta. É que eu não concordo com essa música. Essa música não, não deu química. Depois de velho você vai... Teve, sabe, não pegou. Não pegou. Não pegou, mas você tá pegando, você tá louco? Não, não é. Ele tá zoando o Sombra, então ele tá puxando o saco do chefe. É um puta de um puxa-saco. Alô? Alô? Brincadeira. Vieira, opa! Olha aí. Toma um cartão amarelo pra você aí. Da mãe. Eu! Chupa, alô? Alô? Quem fala? Consegui, baralho! Aê, truco! Alwin. Quem é? Fabiano Borges, tudo bem, Dodô? Ô Borges, tudo bom? É o Borges. Beleza, Borges. Você? Tamo aí, né, fazer o quê? E quantos anos? 37. 3.7. E o bairro? É... O Benja tá aí? Não. Benjinho. Só o outro idiota. Ah, tô correndo na praia, amigo. Tô aqui com a Minkader, amigo. Piqueri. Rafael Marques. Piqueri? Isso. Ah, Zona Norte. Isso, Zona Norte. Norte. Então tá bom. E o time? Sobe o sino, Dodô. Sobe o hino, Dodô. Sino? Sino? Sobe o sino, Dodô. Sobe o sino, sino. Piquelino. Gosta de um badalo, né? Safada. Ah, tinha um aqui no programa que gostava do badalo também. Um minuto. Saiu? O cara é Verdão. Era um para, o cara é Palmeiras. Ué, e daí? Aí daí? Pode gostar? Aí o badalo? Não, o badalo fica em outro lugar. Para, Domenico. Ah, deixa, Domenico. Você acha que não tem badalo? Não tem preconceito nenhum. Acho que não tem quem gosta de badalo lá? Relaxa, Domenico. Por falar em badalo, às vezes eu acordo assustado ainda. Eu acordo assustado, Domenico Gato. Como assim, de uma cena de um companheiro nosso que trabalhou conosco. Quando ele tentou apertar a nádega, né, de uma menina, enquanto tava um outro rapaz praticando uma atividade ali sexual. Ah, sei, eu já lembrei quem é. Lembra? Nossa, ficou parecendo uma arara descansando no braço. Ai, ai, ai. Sabe aqueles filmes, Motinha, que o cara deixa o falcão assim no braço, velho? É, coruja, coruja. No braço. Minha nossa, sentado, né, mano? Cansou. Eu não sei quem é esse cara, velho, mas de qualquer forma, um grande abraço pro Portuga, que eu sou com saudade. É verdade, é verdade. É verdade. Tá fininho agora. Ô, velhinho, fala aí, me conta uma coisa, cara. Estão falando do Diego Souza aí, você gostaria? Eu dei minha opinião aqui no começo, não sei se você ouviu, mas eu gostaria de ouvir sua opinião. Ah, Dodô, eu acho assim, eu acho que cada jogador aí que o Palmeiras, o nosso perdão, já teve, cada um tem a sua história e seu tempo, né? E eu, sinceramente, eu não gostaria de ver o Diego Souza de novo no perdão, não. Mas já foi, né? Já teve a época. Eu acho que já foi, assim como também foi cogitado. É que você ficou magoado. Dias atrás. A respeito do Valdívia também, que já poderia foi também. Ser. Mas já foi. Eu acho que cada jogador teve o seu tempo. Eu acho que o Palmeiras é grato ao que ele fez. Mas eu acho que cada um já tem o seu espaço e eu não gostaria, não. E outra também, né? Não é só pelo fator de já ter jogado no Verdão. O problema é que o cara vem ganhando uma fábula de dinheiro, né? Com certeza. Isso não, pode ocasionar sei lá. Pode ter um problema sério no elenco. Vai rachar o elenco de novo, vai ter a panelinha de novo. E eu sinceramente não gostaria, não, Dodô. Que é difícil de contornar. E outra coisa também, né? O Diego Souza é um cara que quer jogar, né? Ele tá jogando. É. Se de repente o Cuca optar por ele ficar no banco, será que ele vai aceitar? O Cuca pediu ele. Mas o cara vem ganhando 700 pau pra ficar no banco, não existe. Então. Não existe. Ué, pagou quantos milhões pelo Borja? Ele é um cara que também... Então. Ele precisa jogar, né? Ele tem que estar constantemente jogando, porque também é um cara que tem um problema de... Ele engorda fácil, né? Ele tem um problema que eu tenho também. Ele engorda muito com facilidade. Tendência, né? Tendência a tomar. Também. Então, eu também tenho essa bebê, daí. Sei lá, o cacete é quase... Bom, e ele não é um cara que tem um gênio fácil, não, viu, velho? Não é. As coisas que acontecem... Por exemplo, ele não foi pro Fluminense, de repente, do nada... Ah, vou embora e voltou pro Sport. Não, mas não foi verdade. E ainda disse o seguinte lá. Falou, não há muita pressão aqui. Lá no Sport não tem essa pressão. Então você imagina, se no Fluminense tinha pressão, você imagina no Palmeiras. Não dá pra comparar. Você não, mas não, não tem noção do que vai acontecer. Aliás, ele respondeu pra torcida, né? Segunda torcida, décima, sei lá qual é. Velho, você tá de brincadeira. Fluminense contra a terceira, né? Porra, velho, não dá. Não dá. Hoje não dá. O Diego Souza, ele... Quarto, eu acho. É que o Ale gosta do Diego Souza, eu entendo. Ele é um bom jogador, é muito bom jogador. Muito bom. Sim. Só que, Ale, presta atenção nos moldes que está se trazendo o Diego Souza. Mas o Ale concorda com você, Dudu. Os valores a gente já falou aqui. Se bem que cada um tem uma informação. Mas 700 para cima já é absurdo. Tá, Ale, vamos supor que seja 700. E eu acho que o Diego Souza... E 30 milhões para trazer ele, você acha legal? Não. Então. Não, 30 milhões eu acho que não vai ter, mas... Mas quanto que é, então? Mas tem que pagar vai liberar só... Tem que pagar a grana pros caras. Eu acho que vai morrer com uma moeda e ainda vai emprestar uns dois jogadores. Tá, mas quanto que é essa moeda? 10 milhões? Uns 10 milhões, então, 10 milhões é dinheiro pra boneco. É, dinheiro. Eu só acho que o Diego Souza, ele tem um temperamento difícil, ele é um cara que não admite ficar no banco. É. Não sei, é. Eu acho que ele vai fazer um investimento nessa reta final de carreira. Ele vai quer fazer ir pra Copa, né? De tudo pra ir pra Copa do Mundo. E ele viu que tem uma brecha. Quem são os centroavantes hoje que disputam a vaga com o Diego Souza? O Gabriel Jesus, que já tá na Copa. Sim. E o segundo, reserva do Jesus, hoje é o Firmino. Sim. Quer dizer, não é nenhum absurdo você... O Firmino tem a minha preferência. Mas não é nenhum absurdo você pensar num Diego Souza jogando muito pelo Palmeiras, fazendo uma grande Libertadores e brigando com o Firmino pela reserva do Jesus. Eu não acho um absurdo. Não, absurdo pode até não ser. Eu acho que... A seleção é muito pro Diego, eu acho. Honestamente. como acho pro Firmino. Acho que então, é mas quem é o reserva brasileira? De Jesus? Hoje o Jesus, não tem um jogador que substitui então, o Jesus. Não é uma tem nenhum, brecha nenhum. Que ele tá pegando aí. É. Nenhum. É, mas chegando, imagina chegar no Palmeiras, não ser titular, querendo ir pra Copa, ou sendo titular, ganhando 700 pau com o Borja lá na reserva. Hoje, o clima não se vai você for ficar analisar mesmo, o jogador que poderia... Vocês vão falar que eu tô louco, tudo. Mas é um cara que faz gol, é o Fred. Ah, mas não foi mal na seleção, vai, foi mal na seleção. E o Tite não gosta desse tipo de centroavante. É, mas, desse cara é um centroavante, né? É, mas hoje foi... Eu tava lendo alguns sites de esporte, alguma coisa do gênero. Eu não lembro a fonte agora, que estavam falando em um salário de 950 mil. Acho muito dinheiro. Ah, então. Mas é que tem muita disse-me-disse. É isso. É, então, mas é que tá. Ontem fumaça, hein? Na minha opinião, tem o Marcelo D2. Milhões que foi o que foi citado, mais 950 mil, eu acho muita grana, eu acho que vai dar problema no elenco do Palmeiras. Eu não gostaria, sinceramente, por mais que se fosse num outro momento, mas eu acho que no momento que o Palmeiras está disputando Libertadores, disputando Brasileiro, agora Copa do praticamente... Brasil. Copa do Brasil, então eu sinceramente não gostaria. Se fosse no final do Brasileiro, tivesse o tempo ainda do Paulista, alguma coisa do gênero, ainda vai. Mas eu acho que agora, trazer um jogador para compor o elenco e uma possível um racha no elenco, eu acho que não seria legal pro Palmeiras, não. O Diego já está sendo convocado no esporte, ele não tem que estar muito preocupado em sair da seleção... Não, mas uma coisa é você disputar uma fase decisiva da Libertadores. Mas se for mal também... E outra é você brigar contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Mas o esporte, ele tem muito mais chances de ser o cara do time, não com o Luxemburgo. O Luxemburgo, já pra começar, não vai botar ele de centroavante. Já falou que não vai. Com certeza. Porque eles não têm lá a meia, né? Ele precisa jogar na meia, né? Então, e aí já complica pra ele. E ele... E no Palmeiras é o contrário. Eu não sei nem... Tem meia e não tem o centroavante. Eu não sei nem... Até o Borja. Se o Tite não soprou alguma coisa no ouvido dele, viu? De repente falou, vai pro Palmeiras, que lá você vai aparecer mais. Quem falou? Dodô, o Tite. Eu vou ser bem sincero, acha? Ué, mas se ele tiver dado essa dica aí pro Diego Souza, desculpa, amigo um ouvinte, o Tite deveria dar essa dica também pro Alisson ali. Porque o Alisson deve ter dado, reserva na Roma há muito tempo. Bem lembrado, e vive sendo convocado. Mas deve ter dado, viu? É, mas outros jogadores merecem muito mais que o Alisson, né, mano? Então, mas se o Tite viu o Diego Souza disputando no esporte, ele poderia estar lá. O Vanderlei do Santos também é um excelente goleiro. O Vanderlei hoje está jogando muito. O Vanderlei é naturalizado brasileiro? É. Não é? Não é holandês? É, ele é holandês. Né? Van Vanderlei. Meu Deus. Boa. Não, mas então... Então, o pau que bate em Chico, se ele tivesse dado essa dica aí pro Diego Souza, verdade, vai pra um centro aí que vai ter uma exposição maior, ele deveria falar isso pro Alisson. Mas o Alisson vai jogar, mano. O Alisson vai jogar. Vai jogar nada, porque... Jogar na Roma... Ô, Ale, a Roma, ela tá querendo contratar o Diego Alves. Sim, cara. Aí eu... Se ela for pra cima do Diego Alves, você acha que o Alisson vai tirar Alisson o lugar do cara? O Alisson vai sair da Roma. Mas até agora ele não tá jogando e tá sendo convocado, né? Fabiano Parmeirense, um abraço pra você, obrigado pela audiência. Obrigado, Sombra, posso mandar um abraço, beijo? Manda aí. Manda o que você quiser, né, cara? Salada de fruta. Beijo pro Dudu. Uma moela pra minha esposa, a Carol, que tá ouvindo agora. Boa. Você pai aí de gêmeos. Parabéns, hein? Parabéns. Comprar fralda pra caramba. Mas já sabe se é homem, cara, mulher, duas mulheres, dois homens, como que é? É um casal. Dois vieiros. Parabéns, cara. Então o sino tocou aí, hein, velho? O Badalo trabalhou, hein? O sino tocou aí, hein, velho? O sino tocou. Mas, valeu, ô, amigão, você vai criar os dois? Não! Certo, ué! Olha, juiz! Mano, deixa eu te falar, eu vou falar um negócio pra você. Se eu fosse corintiano, igual você, entendeu? E tem amanhã de fazer filho por aí e soltar no mundo... Nossa, que lição de moral, hein? Deitou. Não é soltar no mundo. Não é soltar no mundo. É fazer... Deus criar. Você numa dessa... É igual filhotinho de cachorro. Você vai numa dessa aí. Girou duas crianças, certo? Crias. Tava esperando uma só. Uma só, porque às vezes o filho custa caro. Tem vacina, tem médico, tem roupinha. Então, numa dessa, velho, de maneira até sem intencional, você fala, putz, vieram dois. Eu só me programei pra ter um. Você pode comercializar o outro. Não, mas, ô, mano, não dá pra alternar. Mas, ô, mano, quando são gêmeos, não dá pra alternar vacina? Um ano vacina um, no outro ano vacina o outro? Até porque um que vai passar doença pro outro. Você vacina um, tá bom. O é. Que, Quem vai passar vacina? A doença é um pro outro. Deve ter um montão de maninho já na Rocinha, no Morro do Alemão. Tem na África, tem o Guimba. Uma par de mano aqui, viu? Uma par de maninho aqui. Ó, essa é uma questão, questão relevante, cara. Por que numa dessa, mano? É, o filho todo mundo sabe que é caro você manter um filho. Por isso muitas pessoas às vezes nem tem a condição de fazer um, porque sabe que custa caro. Ô, mano, o Guimba tá com quantos anos, mano? Que mano é Guimba? Vai pro inferno. aí numa dessa, velho, chega lá, a possibilidade do cara aí fazer um filho e falar, pô, beleza, vou fazer um filho aqui e quero ter um. Aí numa dessa aparece dois ou aparece três, o cara que não tem a condição, ele faz o quê, velho? É complicado, velho, complicado. Mano, não é igual sério, um cachorrinho, véio. Você vai comprar um cachorrinho. Não, é igual cachorrinho, mano. Mas é verdade, é verdade. Ué, o amor é igual. Eu considero o mesmo amor. O dia que eu tiver minha casa e o meu filho, meu filho que não queira achar que ele vai ser mais amado do que o cachorro, porque não vai. Não vai mesmo. Vai apresentar TV Colosso. Não vai mesmo. É verdade. Mas não vai mesmo. Faz o quê? Faz o quê, velho? É complicado, velho, é complicado. A cara então, do Domênico, velho. Ó, Amigão. Domênico nem vai entrar nessa. Já, nem entra nessa. O Domênico gosta muito mais do cachorro dele. Eu tenho um filho já. Inclusive, eu tô até em falta com meu filho, cara. Tem cada ser humano aí que não merece o respeito que um cachorro merece. Mas quem é teu filho, mano? É verdade. Quem é teu filho? É o meu PlayStation. Tô em falta com ele já há algum tempo. E, inclusive, velho, o PlayStation pode ser encarado como um filho, só que com um botão de liga e desliga. Que é melhor que um filho, né? É melhor que uma geladeira, né, mano? Nossa senhora. Tem que comprar fralda pra ele, né, mano? Tem que comprar fralda. Ele tá sendo xingado ali na Promada, nossa, na Santa tá Joana. São Luís ali, São Luís, mas tá valendo, matar, tá valendo. Ó, rapaz, vai, conheço um cara que deve estar te aplaudindo agora. É o Zé. O Zé, se ele pudesse botar botão de liga e desliga nos filhos, ele O Zezinho tá mandando com o York. Ô Fabiano, um abraço pra você. Um abraço pra vocês aí. Parabéns pelo programa aí. Foi a primeira vez que eu consegui. Muito obrigado. Falar com vocês aí. Um abraço pra todos vocês aí. Parabéns aí, boa sorte. Valeu, cara. Muito obrigado. Esse foi o Momento Sem Parar. Três ouvintes na sequência. Olha só, pessoal, quero contar uma novidade bacana pra vocês. Sabia que agora dá pra comprar o Sem Parar de uma maneira diferente? É isso aí. Agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. Isso mesmo, são mais de 200 pontos de venda. Quando você encontrar um display, pegue a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos pra você sair usando. Nos totens é tão fácil quanto, viu? Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar, que leva poucos minutos. E pronto, é só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. É simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-de-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar sua vida no seu tempo. Agora é hora do resumo das manchetes. Você que ainda não está acostumado, a gente volta com as manchetes sempre no meio do programa, mas é o resumo do seu Bento. Resumo hard. Resumo das manchetes! Santos, let's go! O Santos é aquela mesma história, né? O Lucas Lima falou com o empresário dele ontem, tá analisando a proposta, ou vai, não vai, não aguento mais falar de Lucas Lima aqui. E o fogo vai se aguentar até dezembro falar desse cara. Are you ready, São Paulo? Tricolor hoje apresentou o camisa 4, Arboleda. Ui. Apresentou também o camisa 33, o Gomes. Tá negociando com o zagueiro Aderlan Santos, que tá no Sevilha. Prata da casa e não quer mais jogar no clube. What the fuck now, Palmeiras? Ah, o Diego Souza, hein? Pode estar chegando, falando que vai ganhar muita grana, né? Que ele vai jogar de falso 9. Enfim, estamos aguardando aí, que amanhã tem decisão do Campeonato Pernambucano contra o Salgueiro. Quem sabe o Diego Souza vem aí. É isso aí, Dodô. Vi você falando nas manchetes no começo do programa, você tá finzão que o cara vem mesmo. Vai até buscar ele lá no aeroporto. Scream for me, Corinthians! Tá lá em Tunja, É, lá na Colômbia, pra enfrentar o Patriotas amanhã. É, eu também as fotos do estádio, que é acanhadinho o estádio, né? Não é tão alto assim, né? 2.700 metros de altura, uma leve altitude. Babinha esse jogo, né? Aquela coisa, é, o Patriotas é babinha, né? Mas uma derrotinha dá aquela balançada no brasileiro, no elenco. Só que é bom mesmo assim. Não que a gente esteja torcendo, né? Mas tamo mesmo. Ah, esse é o Imparcial, seu Bento, com as manchetes aqui do Estádio 97. Imparcial. É, nossa, o seu Bento, hein? O Imparcialíssimo. Agora é hora de trazer mais ouvintes, são as cornetadas do estádio no nosso WhatsApp. Você manda 94-353-0150. 94-353-0150. Corneta aí, gravações em áudio. É Sombra, Marco de São Paulo. Todo mundo criticando a diretoria do São Paulo, queria entender por quê. Vende jogador caro, traz novos jogadores, mantém o técnico, reduz a dívida com o preço dos jogadores vendidos, muda o estatuto e coloca diretores remunerados, alguns conselheiros, outros não. Queria entender por que está sendo tão criticada essa diretoria. História com o São... Criticado porque cortou. O São Paulo simplesmente não ganha os jogos. Não ganha título. Não ganha jogos. Não ganha tudo título, bem, quanto a vender, jogos, eliminar vitória, dívida, né? Perfeito, tranquilo. É, mas... é banco. Só que precisa ganhar jogo. Essa é a questão. Né? Isso, vamos lá, mais ouvintes. Lá vem. Esse Domênico é uma piada. Ele tá falando que o Diego Souza não é centroavante. Diego Souza é centroavante da seleção brasileira. O Domênico sabe mais do que o Tite, técnico da seleção. Ai, meu Deus do céu. Ô Palmeiras, vocês estão precisando de um falso nome? Eu conheço um bom, velho. É o André Balada, é mais barato que o Diego Souza. E é falso igual vocês estão querendo. Um abraço, João, aqui na Zona Leste. Ô, Domingo, esses você ouvintes do estádio, viu? Você fala, são maravilhosos. Não, mas ele não é 9. Mas você é um monstro. Não adianta ele achar que é, não adianta. É. A gente sabe que ele não é também. Mas é o 9 imóvel. Mas então, mas o Palmeiras precisa de um 9, gente. Mas o Gabriel Jesus. Mas que porra de falso nome? Mas o Gabriel Jesus era o quê? Falso 9. É, obrigado. Gabriel Jesus não é falso 9. Gabriel Jesus é atacante. E cai pelas beiradas. Então. E às vezes fazia função do 9. Mas você não quer comparar o Gabriel Jesus com... Desculpa, hein? Não, eu tô falando... Vamos comparar Gabriel Jesus com o Diego Souza. Mas que você tá falando... Diego Souza precisa nascer 500 vezes pra ser o que é o Gabriel. Mas não tô comparando tecnicamente. Tô falando da função que ele vai fazer em campo. Olha, então vamos lá. É, pra ficar bem claro. O Diego Souza, ele não é 9. Não adianta o cara querer rir. Pode brincar, não tem problema. Não é 9. Ele não é 9 nem quando nascer de novo. A pro Tite é. Não é, Sombra, ele é falso 9. Ele tá fazendo a função falso de fazer função de centroavante é uma coisa, e ser centroavante é outra coisa. Não, ele não Desculpa. Nasceu centroavante. E não Isso. vai ser nunca. Não, ele é ele agora. Ele não é. Agora ele é. Não é. Mas na seleção é. Na seleção ele faz a função de, mas não é. Não, mas... Meu Deus. É a mesma coisa que, por exemplo... Não, olha, eu papo não sou louco. Mas não é papo de louco? É, só, é que vocês... Ele não conseguem... é, mas é. Pô, mas eu preciso desenhar na lousa, então. Vai, é isso. Pega a lousa, Domingo. Vamos lá, Dudu. Pega a lousa pra desenhar. Pega o giz vermelho. Vamos, Dudu. Não é possível que vocês não vão entender vai. A coisa. Vou explicar junto com você. Não é possível. Vai. Não precisa explicar. O 9, o que faz o 9? O que é o centroavante? Vamos. Gol. Não, só isso. Não, todos não, devem fazer gols, aliás. É muito é conveniente que todos os jogadores façam gols, é. Não. Geralmente, o centroavante é o cara que fica fixo na área. É mudou. Tipo o Barrios, Fred. Às vezes tem alguns centroavantes que às vezes eles costumam sair pra buscar Isso. jogo, porque não tem o cara que chega. Então Sim. ele tem que sair pra tentar fazer a parede, Isso. entendeu? Como fazia o Evaí, por exemplo, entendeu? Agora, vocês vão me falar que o Diego Souza é centroavante. Não, não é esse tipo de centroavante, eu concordo com você. Não é centroavante. Não é aquele centroavante... Não, ele é ou não é? Mas esse centroavante que você tá... O ouvinte, o Mané que ficou rindo aí, ele ficou achando que eu tô ficando louco. Então, não. Então tá... é, eu sou... Então, você ele já é era louco antes. Ele é centroavante, então. Não, ele não é o centroavante... Não, eu acho que vocês são loucos. Você não ficou por causa disso. Vocês estão falando que ele é centroavante. Ele não é o centroavante OB, aquele que joga enfiado. Não é porque o Tite coloca... O Tite... Entendeu? Hoje não tem nenhum jogador... Acho que hoje o Brasil, ele realmente... Num passado um pouco mais distante, tinha muitos centroavantes. Muitos. Verdade. Dá pra falar, pô, se não é esse, vem esse. Romário, Ronaldo, é, Careca, Guga. Só que de um tempo pra cá, essa posição ficou muito carente. Mas mudou muito a posição também. como mudou a de primeiro volante. Ah. Mudou, mas não mudou, sim, né? É. Mudou de vários times de que não jogam mais com centroavante. Não, muito. Tem vários pregadão. O Barcelona, um tempão, cinco, ficou, né, sem jogar então, centroavante. Tem isso. É? E o Tite talvez queira jogar com o Brasil mesmo sem esse centroavante. O Suárez não é um jogador que joga enfiado lá. Não. Mas ele, é, mas ele faz, se precisar, ele faz. O Cristiano Ronaldo virou centroavante. Exato. Mas não é, né? Ele é atacante, né? Mas ele tá jogando mais meia, meia atacante, né? O Crisão. Meia atacante. Vamos lá. O atacante, tem mais mensagens aqui? São as coordenadas do estádio. Oferecimento de HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Sabão, cracra. Sabão, cracra. GPS, man, não vive sem oba. Sabão, você aprendeu a cantar com a lei. Sabão, cracra. Vieira, eu sei que você dá ré. Sabão, cracra. Sabão, cri cri, Ale tá na hora de cruzar o xixi. Sabão, cro cro, sabão, cro cro. O Ceni ferrando a vida do Sombra sem dó. Sabão, cru cru, sabão, cru cru. Ô Mota, eu sei que você torce pro Peru. Sabão, crau crau, sabão, crau crau. Domênico não tem mundial. Não! Não gostei, mudou a música. Boa, boa. Ele criou um outro, né? É, esse sabão não existe. Ah, vocês não vão aqui elogiar a criatividade do ouvinte. Ele criou um suspense, mas terminou aonde? Nota 10. Terminou nota 10. Não, olha pra mim. Ele terminou nota 10. Não. Você tá no rádio há um tempo. Não. Você não. Vamos esses caras aqui achar uma coisa. Tudo bem que eles chegaram agora. Mas peraí, só. Você é um cara que tá no rádio aí, acho que uns 20, quase 30. Isso aí não tá por aí. Tá que nem eu. Nossa senhora, hein? Não é possível você falar que esse cara foi criativo. Deitou, hein? Não, não é possível. Mas olha aí, eu acho que o ano que vem vai fazer aí, ó. Que 30. É isso, hein, Sombra? 30 anos o ano que vem. Eu? Caraca. Viu? É. Ô, Domênico, eu lembrei. Vou falar um negócio pra você, velho. Verdade, você lembrou, né? Esse ouvinte aí. Três décadas. Não tinha se atentado aí. Não tinha me atentado. Tô falando, não é tá possível. Ficando tiozinho já. Ei, eu sou, tá ficando tiozinho já. Também 56 anos, né, cara? 56 anos. Sombra já? Né? Não. 48. Tá. Mas é engraçado, né? O estádio começou e eu tinha 30. É? Era um menino. É sério? Sim, Domênico, 48 menos 18. 48. Mota, dá uma aula pra ele. Só agora, que o senhor está aqui há muito mais tempo. Sim, verdade. Desde 94. Nossa, velho. Se fosse uma partida de futebol, você tá nos 30 do segundo já, né? Não é isso. Nossa, mas... é isso, vai acabar, mano. Vai acabar quando? Nossa. Mas muito bem observado. Se for jogo do Palmeiras, o Sombra vai longe. Mas peraí, qual a expectativa? A expectativa de vida é até quanto hoje? Olha, depende de onde... Vai, a... 90? Não. A média, se eu não me engano, 80. A expectativa de vida do brasileiro, acho que 75. 78. Você tem que contar, Domingo, porque aí, assim, é a média, né? Se tiver em Osasco, aí diminui, né? Exatamente. Oba! Olha o bala. Bora então, se for partir pra esse lado, mano. Mas assim, se você estiver saudável, etc e tal. Mas se for partir pra esse lado. Você vai pros 80 e pouco, 5, 6. Olha, que eu tô no segundo tempo, eu já sei que eu tô. Só não sei qual é o. Qual que é o. Ah, Domênico, olha aí. A prorrogação, né? A prorrogação. Vocês não, mas eu estou chegando. Você levar em conta. É que você. No comecinho, é que você. Eu já tô mais ali, já. É que a vida te castigou bastante. Que isso? Mas olha. Trabalhou no sol. Você de coração. Trabalhou emburacado, hein, Dodô? Você trabalhou no sol. No sol. Muito. No sol. Olha aqui, ó. O Dodô tá surdo. Deus chama ele, ele não ouve. Também, você tá aos 20. Você tá aos 20 do segundo tempo. Tá? Nossa. Falta pouco. Segunda prorrogação. Você tem 51, não é? 51, fiz 51. Jogo, se a expectativa, né, de vida do brasileiro é 75, caramba, a lógica é essa, 2/3 do jogo já foi. É. Tá feia a coisa, hein? Aproveita esse finalzinho de campeonato aí. Você acha que... Qual é? Você dá uma esticada, você, né, que manja do negócio. Dá pra fazer uns gols ainda, não? Não, dá. Dá pra fazer? Dá. Gol contra, mas dá. Porra, é o Romero, você tá na fase Romero. Que isso, Ale? Não, é Romero? Ó, quem tá eu mandando... Eu sou Romero, Ale? Não, você é craque. Obrigado. Ó, quem tá mandando um abraço pra vocês dois, desejando vida longa, é o Arnaldo Ribeiro, lá da ESPN, que nos ouvindo. Gente boa. Arnaldo Ribeiro. Gente boa demais. Arnaldo muito Ribeiro, bom vê-lo falar de futebol, sim, principalmente daquele time. Ele tá elogiando vocês aqui, viu? Boa, Arnaldo. Mas não dura muito, né? Então, como assim? Bem? Não, tudo bem. Não dura muito. É bom, pessoal, a gente falar de quem a gente gosta. Vamos elogiar em vida, hoje, né? A gente não sabe o amanhã. Exatamente. Então vamos homenagear hoje, né? Exatamente. Parabéns, Arnaldo Ribeiro! Tadinho, parabéns do Grêmio, Arnaldo. Ai, ai, ai. Parabéns do Grêmio. Ô, Sombra, o Mota tá em que estágio do jogo? Se for ver, vai, o Mota, e aí? Ah, mas é aquelas partidas de criança. Não. Que você não deixa chegar. Não tem 45 por 45. É. Na verdade, o problema do Mota é que o jogo dele não tem regra. Não tem regra. Você não consegue saber o que vai acontecer. Mas quanto que tá o Mota? O Mota? Eu tô com 46. O Mota tá na prorrogação. E aí? Mota é prorrogação, cara. Já? Ah, para, vai. Tô bem pra caramba, velho. Tá ótimo. Você tá uma maravilha. E o Vieira? E o Vieira? Eu tenho 3.7. O Vieira é a bola, né? O dia que ele for fazer exame, vai ser um ataque de armas químicas. É, do jogo, ele é a bola. 4-4. De profissão. Eu olhei. Tragado também, né? Tá no final do primeiro 44? Tempo. 44? Né? É, mas eu tenho definição em... Tá no segundo, Ale. Eu tenho definição em HD, né? Sim. Ah, é? Horrível demais. É. Ah, tá, realmente. Mas o Alê tá no 5 do segundo tempo. Gente. Tá no comecinho. Tá no comecinho. Tem jogo ainda, Alê. Ainda tem jogo. Ainda e o Bá, Sombra? Ainda dá pra reverter o resultado. Bá tá nos pênaltis. O Bá tá nos pênaltis. O Bá tá na morte súbita. É bola de ouro. Né? Bem tá o menino humano, né? O Mano tá voando. Você tá batendo a virilha com o Ô, mano, você tá nos 37 do primeiro ainda, hein? É. Quantos e acabou de fazer gol. 35, tô nos 35, pra falar a verdade. E acabou de fazer gol. Acabou de gol do título, é. Mano, ah, é? Sim, tá voando. Não, mano, tá voando. Grande fase. Quantos anos o Mano tá voando? Por exemplo, o RG, nosso amigo RG. E o RG? Mas tem um problema aí, mano, hein? É? O quê? É, mais bomba do que a faixa de gás. Pode quebrar, pode quebrar. O RG, o jogo já acabou, o campeonato já acabou. É uma questão de tapetão. Na verdade, ele tá naquela plaquinha lá. Ele tá no tapetão, tá no tapetão. Na verdade, o RG ele já tá no terceiro acréscimo da arbitragem. Sabe quando o árbitro dá o acréscimo, o jogador cai e dá mais um... Dá mais um chorinho, depois aí o cara cai de novo e fala... Isso, vocês estão loucos, gente, ele insiste. Falar em RG, eu vou falar um negócio pra vocês. Ah, não. Falar em RG, ó, vou te falar. Às vezes ele usa aqui os toilets da rádio, Gente, só com as dicas do Benja. Cara, parece que é brincadeira, mas não é, o assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou Fricô, é isso mesmo, Fricô, esse negócio é mágico. O Fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, acabou o constrangimento, acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal. Tem um cheiro super bacana, então vai na minha, pode comprar o seu Fricô. Fricô vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, F-R-E-E-C-O.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código ESTÁDIO97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Fricô pelo site, tá bom? Fricô! Continue enviando as suas mensagens, as nossas cornetadas. Manifeste-se, 94-353-0150, 94-353-0150. Deixa sua mensagem de áudio gravada para nós aí no nosso WhatsApp. Vamos a mais ouvintes, 3284-7097. Toca, Asdrúbal! Chupa que é legal! Chupa, Domênico! Pega o Mundial! Chupa, Domênico! Chupa que é legal! Aí você canta! Chupa, Domênico, não tem pega mundial. No meu! Ah, não! O Bilal! Aui! Nossa senhora! Essa é a melhor música! Que essa é a melhor, não é a mulher música? O que é isso? É melhor! Mulher! O cara mandou um não tem mundial aí! Alô! Alô! Você é subugo lá, o trouxa! Opa, quem é? É a Carla, Domênico. Oi, Carlinha. A gente conseguiu, Domênico. É verdade, você falou que ia conseguir. Consegui. É. Verdade, mulher. Aqui ó, são dois, na verdade. Ah. Aqui é a Carla e o Alberto. Certo. Tá? Um corintiano e uma palmeirense. Ah, vamos com a Carla, então, hein, Dudu? A Carla que é palmeirense que é melhor. É melhor. Quem vota, fala só com a Carla. Carla, Carla, Carla, Carla. E ó, tira o Alberto da ligação. Pra falar, velho. Tira o Alberto. Tira, né? O Alberto da ligação, que nós vamos fazer a... O cara pra falar, velho. Mas primeiro, nada, Carla, fala véio. Seu nome inteiro. Pra ver se você é virgem. Você é o quê? Você é ouvinte virgem. Que nunca participou com a gente. Porque pelo nome não vai saber nunca. É. É Carla Falcão Carneiro Pessoa. Eu não lembro ninguém da família Carneiro Pessoa participando do programa. Não. É, porque Carneiro Pessoa, na verdade, é de Pernambuco. É. Claro, Falcão, óbvio. Falcão e Falcão é de Araraquara, interior de São Paulo. Entendeu? Araraquara. Aí o Falcão foi lá em Pernambuco, catou o Carneiro e nasceu a Carla. É, na verdade, meus pais se conheceram em Porto Alegre. Nossa. Eles eram caminhoneiros? Meu pai era técnico de vôlei e minha mãe era atleta. Olha! E o Mota falou que não tinha relacionamento entre técnico e atleta. É. Tá vendo? Já naquela época já tinha. Ah, mas o Bernardinho não catou lá a Fernanda Venturini? E a outra também, a Vera Mossa, né? Vera Mossa, gosta, né? Mas a Vera Mossa não era jogadora dele. Não, não. Eles eram como eu diria o Mota, atletas na época. Atletas. Inclusive, minha mãe é amiga do era, né? Amiga do pai dela. Por que acabou a amizade? Na Vera Mossa? Isso. Acabou porque o pai dela, se eu não me engano, é falecido. A minha mãe tá viva, graças a Deus. E hoje a Vera não é mais moça, né? É Vera. Vera velha. Vera velha. Ai, Vera Vecchia. Mas vocês estavam falando aí a respeito aí do relacionamento aí do Bernardinho com a Fernanda Venturini. Certo. É que ela sempre foi uma boa levantadora, né? Ela levantava como ninguém. Imagina a situação. O cara é técnico da mina, tá certo? Ele tá querendo dar uma pincelada. Ele chega lá e fala, pô, mano, tô querendo aí dar uma saidinha, dar uma escapadinha. Pois é, o cara fala, tô querendo dar uma sabugada. Velho, se a mina numa dessa não joga bem, o cara tá querendo pegar, e a mina fala, meu, tô no banco, não jogo, você quer graça? Você acha que o cara não põe pra dentro? Pô, literalmente? Pô. De quadro aí depois no... Não, mano. Assim você tá desacreditando do amor. Você não faz isso, velho? Você não faz isso, Benedetti? Não. O Ale fazia isso. Ale, você fazia isso com os meninos na hebraica? Não, que é isso. Não, se você pegar. O Ale conhece que o pessoal era judeu mesmo. Não, mas eu queria. Agora o Mano tava falando de filho aí, de largar pelo fundo e tudo mais. Você vê que o Bernardinho tem filho pra caramba também, né? Mas então. Ele tem o Bruno. Quem mais? Tem aqui mais duas meninas, se eu não me engano. São as meninas com a Fernanda Venturini. Mas não é que nem, tipo, não é uma cria, né? Trigêmeos. Não é uma ninhada também. Não vem tudo uma vez, vai. Hoje em dia, no Brasil, passou de dois filhos, é luxo. Você tem filho? Mas ele tá tranquilo. Vocês têm filho, vocês dois? Ainda não. Oi? Não. Não? A gente não tem filho, infelizmente, não. E quando ele... batalha, a gente tá no treinamento. A parte boa. Tem dia que é atletismo, tem dia que é futebol americano. Levantamento de peso. Tem dia que é dar. Tem dia que é zarabatana. Tem dia que é salto com vara, né? Mas ô Carla. Mas vocês estão fazendo direitinho, porque às vezes pra que haja fecundação, mas é verdade. Olha o mano, pra que haja fecundação. Hein? Vai, mano. Depois do coito, Laura Miller. Meia hora assim de bananeira. Fazendo bananeira, isso é verdade. Como assim, mano? É pra descer, velho. Com certeza. É verdade isso aí. Pra facilitar. Tô errado. A gravidade e agir. Fala pra subir o badalo, não sei como é que sobe que o. Que isso? Hã? O que ele tá falando? Curitiano falando ali. Gente, subiu o badalo, que porra é essa? O Alberto atravessa tudo. É o mal do corintiano. Coloca ele no lugar dele, aí, Carla. Deixa eu falar um negócio, daí não vai nascer filho nenhum, não. Esse cara aí, sabe? Esse negócio de badalo aí. Ainda vim sair da Zona Oeste, vim parar na Zona Leste, não tá com nada. Aquela atraso de vida. Aquele água com farinha, né? O problema deve estar em você, viu? Mano. Ô, Carla, nossos amigos falam que o Alberto fez macumba, só pode. Vocês estão aonde na Zona Leste aí, Carla? Oi? Vocês estão aonde na Zona Leste? Naricanduva, aqui do lado do shopping a gente mora. Aí, mano, dá uma dica aí, mano, pra eles darem um vapt-vupt aí na Zona Leste. Ó, tem o Você Que Sabe, tem o Você Que Sabe aí. Santiago Bernaleste. Tem o quê, mano? Ó, tem o Você Que Sabe ali, ó, na ZL ali, sentido Itaquera, você pode sair de lá e ir pro jogo. E dizem que na saída desse motel tá escrito assim: você que quis. Você que quis, exatamente. Você que sabe, você que quis. Não pode reclamar. É, mas quando essa fase vale no motel, depois que casa, né, velho? Ninguém quer ir motel não, mais. Mas você não sabe se eles são casados. A única diferença é que você não vai mais com a mulher, mas o Ale vai. Vou perguntar pro mano. Ele falou que você que sabe. Você que sabe tem em todo lugar. Agora eu quero saber, no Rio também tem, né? Deve ter, inclusive de vez em quando eu passo aqui, que eu tô voltando da Zona Sul, aí eu venho na direção aqui da Barra. Tem um motel aqui, que é aquele motel que o Ronaldo Gaúcho vinha bastante, velho, chama Vips. Bem na saída ali do Vidigal, mano, o Ronaldo Gaúcho, o Adriano, os caras vinham direto nesse motel aí, que é logo na descida ali do Vidigal, que tem uma vista panorâmica ali do mar, de tudo ali. Esse motel é bem legal. Esse motel é bem legal, que eles aceitam animais, né? Ah, não! Ah, possivelmente. Pô, aí tá tirando o cara. Pelo amor, o mano é livre, o cara é clássico. Não, mas é que ele tá fazendo uma referência aí às festas que o Adriano fazia. Ô, mano! Animal, aí. Mas o flat que você tá aí é treme-treme, mano? É. Não é não, viu, Sombra? É bem tranquilo, cara. Bem tranquilo. Ah, é? Até deve ter umas bangueiras por aqui, mas eu nunca... Você nunca subiu com umas bandeiras aí no elevador, não? Não. Não, não. É, nunca, fala a verdade, mano. É praticamente deserto, Sombra. Eu quase não vejo ninguém por aqui. Ah, pronto. Meu vizinho aqui sabe quem que é, velho? Então você é invasor, é isso? Mano. É, quase isso. É, sabe quem não, mora aqui e treina aqui na academia, velho? Quem? O Paulo Cintura, velho. Acredita? Paulo Cintura, velho. Saúde é o que interessa. Paulo Cintura, velho. Ele até me deu um açaí. Ele tem uma marca de açaí aqui no Rio de Janeiro. O cara é mó gente boa, cara. Legal. Ah, não, ele... Viu, mano? Meu vizinho do andar de baixo, cara. Oi, diga. Ô, mano, diga. Eu vi esse cara, ele mesmo, ele tava num desses de fofoca aí da vida, eu não lembro qual que era. Sim. E, meu, o cara tava metendo pau nesse esquema da Globo, da Escolinha, porque ele, ele é vivo, é um dos poucos, né? Se você olhar a Escolinha nova aí, tem poucos que estão vivos. Mas o cara nem foi chamado, e o cara tá numa pior, pelo que ele falou. Ele tá chateado mesmo com essa situação. É porque outro dia eu tava até trocando ideia com ele. Eu falei, mas pô, filho do Chico Anísio, aí você não troca ideia com ele, pá. Ele falou, pô, não sei o quê. O cara fez um projeto aí, chamou uma galera pra fazer um negócio que era nosso, não sei o quê. É, exatamente. Filho. Ele tá realmente meio chateado. Mas física. Não deve estar, não, viu, cara? Não, fisicamente, o Paulo Cintura é humano amanhã, né? É. Dica, mano, no lugar do Paulo Cintura. E você sabe que dica que você tem que dar pra ele, mano? Você tinha que falar pra ele, sabe o quê? Você tinha que falar pra ele assim, ó, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Que criativo, Vieira. Nossa, meu Deus. Você pensou muito? Não. Belo comentário. Nossa, belo comentário. Se sou eu. Na boa, se fosse o Mota. Nossa, tinha cartão vermelho. Tinha cartão vermelho. Nossa, Mota do céu. A Vieira merecia. Ficar do teu lado faz mal, hein? A Vieira merecia um vermelho. Não, não merecia. A Vieira agora não se ajudou, hein? Não se ajudou. Ô, Carlos. Oi, querido. Mas você acompanha o Palmeiras ou só palmeirense de boa? Acompanho. Só não estou conseguindo ir nessa nova leva aí de estádio direto, porque o ingresso é muito difícil. É, né? A gente conseguir. Até uma reclamação, assim, que eu tenho pra fazer, que é, assim, ficaram lindos estádios, mas, assim, é uma dificuldade enorme. Se você não é sócio torcedor daquele VIP, se não é sócio torcedor, você não consegue ingresso fácil, né? Então, mas eu gostava muito de ir em estádio, tive já na nova arena do Palmeiras, já tive na do Corinthians também, logo depois da Copa. E tive a oportunidade de conhecer a de Pernambuco, também muito linda a arena de lá. Mas assim, fica aí uma reivindicação para os estádios voltarem a ter essa facilidade de bateria local, assim, só com internet, que é muito difícil. Carlinhos, acho que isso não volta nunca mais, viu? Também acho que não. A tendência, era muito legal nessa tradição, né? Era legal, mas a tendência é piorar. Pra você conseguir, só se for sócio torcedor mesmo, né? Mas, ô Domênico, eu acho que vai, eu né, não vou mano? Criticar o clube não, cara. Sabe por quê? Hoje em dia, cara, os clubes eles brigam aí pra ter a fidelização do torcedor. Ou seja, aquele cara assíduo, aquele cara que vai com frequência no estádio. Certo. Eu acho que esse torcedor ele tem que ter o privilégio mesmo, cara. Porque é legal, é óbvio que é legal a pessoa falar, pô, quero ir num jogo. Mas eu acho que é muito injusto, Domênico. Por exemplo, o cara que roeu a carne do pescoço. Aquele cara que foi naquele jogo que ninguém queria ir. Que era ele mais 1.900 dentro do estádio. Aí chega numa final, o clube vai lá e coloca R$500. O cara que não foi o campeonato inteiro, que ele não gastou dinheiro, ele vai lá e paga um preço absurdo do ingresso. O cara que acompanhou durante o campeonato todo, ele não vai ter a grana dos 500 conto pra pagar na final. Verdade. Porque ele foi durante o campeonato todo. Então eu acho que é justo você privilegiar aquele cara que acompanhou mais. Aquele cara que tava com o time, não somente no momento bom, mas no momento ruim, quando ninguém queria ir, o cara tava lá, somando pontos, acumulando milhas, para que ele pudesse, num jogo filé, tá desfrutando com preço acessível. Agora, muitas vezes o clube, tem uma reboque no Rio de Janeiro, por causa do jogo do Flamengo com São Paulo no final de semana. Por quê? Muito caro, a arquibancada, né, Sombra, na Ilha do Urubu aqui, que é aquele estádio que o Flamengo reformou para jogar, que é o estádio da Portuguesa, eles estão cobrando arquibancada aqui 200 pau para quem não é sócio. Caramba, mano. 200 pau. E tem ingressos que são mais caros. Tem ingressos de 300 e pouco para quem não é sócio. Muita gente reclamando. Eles estão fazendo. Sabe por quê, Motinha? Vai ser a estreia. O torcedor. Vai ser a estreia daqueles jogadores aí do Flamengo, aí o Giovani, o Everton Ribeiro, o Rodolfo, jogando aqui no Rio de Janeiro. Porque eles já jogaram, estrearam aí no último jogo aí do Flamengo, que foi fora. Mas dentro do Rio, eles, né, poderiam atuar. Então, eles poderiam até atuar na Copa do Brasil, só que eles não foram inscritos. Então, contra o Santos agora, né, na quarta-feira, eles não vão jogar. Eles vão jogar contra o São Paulo. E isso é um atrativo pro jogo. E o Flamengo também. Tá esfolando, o estádio não é tão grande, né, mano? Então tem que limitar. Né? E tem que limitar com o preço. A verdade é essa. Paga quem pode, né, velho? A verdade é que tá acontecendo isso em todos os estádios. É um erro, cara. Mas é um erro isso daí. Se você faz um projeto aí de fidelização do torcedor, você tem que prestigiar aquele torcedor que tava com o time no momento ruim. Como é que no momento aí que, teoricamente, é um jogo filé, que todo mundo quer ver, você vai privar aquele cara que tava no momento ruim de assistir? Eu acho que isso daí é um grande erro. Mas, no geral, os preços dos ingressos estão caros, né, mano? Se você pegar as arenas novas, nossa, é muito caro, é diferente. Tá caro, exatamente. É muito caro. Agora, você pega um casal com um filho, não dá pro cara levar. Agora, mas, ô, Carlos, então é mais fácil você virar corintiana e fazer um plano aqui com o torcedor. Ah, não, para, vai. Não, não, aqui é tudo muito aí vai com o maridão. A família inteira, aqui, tá louco. É que eu não sei, acho que eu devia estar drogada... Assim, não sei. Fábio Assunção, você tá meio Fábio Assunção. Olha, ô Carla, você tá mais candidata à bebida à novela, viu? Você pega uns loucos, né, velho? Você se arrepende, cara? Foi macumba e não sei, aí eu não achei o revés aí dessa macumba. O pai sempre fala, né, velho? Cuidado com as drogas. Exatamente. Minha mãe sempre falou isso, não conversa com estranho. Carla, ela deitou no próprio marido. Carla, um beijão pra você, obrigado pela audiência. Mas vai em algum terreiro aí que você desfaz o trabalho. Galinha, né? Terreiro. Galinha. Pegou, captou? A gente, olha, só rapidinho, a gente trabalha na rua, a gente é representante comercial. E assim, a gente adora vocês. De manhã a gente fica com o Silvio Ribeiro ouvindo Energia na Velha, pode com vocês. Então a gente prestigia bastante aí a audiência de vocês aí. Então vou dar uma dica, ouça às 10 da manhã, o Domênico, ouve às 10 da manhã, o Morde a Sopra com o Domênico Gá. É porque 10 horas da manhã a gente já tem que estar no cliente tirando o pedido, senão a gente não sobrevive. Ah, mas ela não tá em crise, vocês estão tirando o pedido, mas não tá em crise. Também. Então não tem crise aí, que bom. Ah, Vieira, mas o bebê não deixa de nascer, né? A gente trabalha com produto infantil aí, a gente aí, bebê, graças a Deus, já não deixa de nascer. Ah, que produtos infantis? Telefone aí, Carla. Filhos, se quiser deixar na rua... Tudo bem, mas faz filho, beleza? Tá certo. Boa, ajuda o Fábio aqui, o Vieira. Tô com o filho pequeno. Passa o telefone. Vamos movimentar o mercado. Vamos movimentar o mercado. Ó, gente, foi. Deixa eu só falar rapidinho. A Carla falou, eu sei que foi a ligação foi com ela, tudo, mas eu escuto há muito tempo. De intruso. Aí eu queria deixar uns parabéns aí pra vocês. O programa é muito bom. Pena que o velho não tá, o velho também precisa tirar férias, né? Tá sim, olha aí. RG, o que você achou da participação da Carla? E o tapa que na camurça, RG? Hoje tem. E, meu, ó, sensacional o programa. Como falam aí, vocês são pagáveis, tá? Sim. E todo mundo tirando o time, óbvio, cada um aí com a brincadeira, mas vocês são muito bons, realmente, de coração. Obrigado. Gosto de todos aí e um abraço para todos Obrigado. Vocês. Obrigado. Obrigadão, Alberto. É do muito, Dodô? Muito, mas muito tempo, ok? Fique no ar durante muitos anos. Valeu, amigo. Valeu. Muito obrigado, viu, Alberto? Beijo, não, beijo, isso, cara. Cara. Boa, meu. Beijo. Fica deixa eu mandar um abraço, pelo amor de Deus. Ah, lá vem. Tem um São Paulino, meu, que mora no nosso condomínio, que ligou, que é da Nilson, cara, que Nilson. Quando o Rudy foi fazer bronzeamento artificial, e aí brincou, falou que ele queimou a teta, lembra disso, cara? Lembro. Então, Rogério, cara, quem então mandar um abraço, né, pra ele. Quando ele ligou, ele mandou um abraço pra gente, então mandar um abraço pra ele. Falou. Mandar um abraço aí pra Cláudia, que é a esposa, mandar um abraço pro Natan, que é o filho, e pra todo mundo que tá ouvindo aí, cara. Valeu, cara, obrigado. Valeu, tchau, Carlinha. Você vai cozinhar. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Coitada, né? Valeu, eita nós. Coitada. Mais um ouvinte aqui no Estádio 97, recado importante pra você. Vem aí, navio do Energia na Veia. Não fechou ainda a sua cabine? Gente do céu. São 3 dias e 3 noites de festa. Ambiente familiar. Avós, pais, filhos. O chefe aqui, o Santista, já foi, né? Já. Curtiu, chefe? Muito bom. O que você mais gostou no navio da véia? Ah, todo o clima, as festas, deixei minha mulher. Pequeno, né? Meu filho tinha 6 meses, eu deixei minha mulher na cabine. Prendeu. Legal que você ainda levava alimento pra ela, né? Nessa época ele não sabia ainda, exatamente. Eu levava a janta na marmita certinha, tinha os horários. E eu pedi pra pessoal do navio fazer aquelas aberturas. Eu só jogava a marmita, eu não precisava nem abrir a porta pra não correr o risco dela. Boa. Eu nem falava com ela. Não, falei só na hora, só em Santos depois. Né? Mas olha, é um navio muito legal pra você com a sua família, é um navio do Energia na Veia, né? Vai acontecer no ano que vem, no mês de março. Já são mais de 10 anos em alto mar, é o melhor navio, o melhor e maior navio temático do Brasil. Você não pode perder. E no ano que vem a gente vai ter 2 shows muito especiais, Blitz e Jota Quest. Blitz, esse que você ouve. Evandro Mesquita é sensacional. A Blitz é animal, é um show maravilhoso. A gente teve a oportunidade de fazer o show da Blitz há alguns anos aí na Festa Junina do Energia na Veia. Realmente é um sensacional. Show... É aquele show que você canta todas as músicas, né? Todas. Todas. Todas. Você acompanha todas as músicas. Muito bacana. Então, olha, você quer parcelar a sua cabine em 12 vezes? Ligue agora lá na promoção. 3624-9007. 3624-9007. Eu garanto pra você. Garante. Quem vai no navio da véia quer voltar. Sempre. Sempre. É impressionante. Gente, é muito legal. É delicioso passar esses 3 dias e 3 noites em alto mar. Porque o navio, olha, veja bem, o navio, cara, é um navio de ponta. Top. É um top. Navio de 4.300 passageiros. Se você Gigante. Contar que tem mais uns 1.800 mais tripulantes, do que na vila, é um navio de... É um Santista que tá falando. E é um Santista falando, é verdade. Se botasse a vila dentro do mar, não tinha tanta gente. Em dia de sol. Pô, mas era uma boa fazer a vila assim, boiando assim. Já tá perto do mar, só pôr no reboque. E boia, viu? E boia. E boia. Que é isso? Boia. Então, olha, feche lá a sua cabine e parcele em 12 vezes. Navio do Energia na Veia. 3624-9007. Você pode ligar agora. Tá lá o Bruno, a Ana, a Priscila, a Ana Paula, todo mundo da promoção aguardando sua ligação, tá bom? Liga lá, tá bom? Estádio 97 da Energia 97 FM. Eu vou só pro Evandro Mesquita. Hã? Eu vou só pro causa do Evandro Mesquita. Ah, mas... Eu tava imaginando aqui, velho, o navio do Santos, cara. Imagina. Já teve, mano. Um monte de tiozinho andando devagar, velho. Roberto Carlos. Imagina, open bar de soro, cara. Open bar de soro. Vamos falar em Santos. É louco, chefe falar. Benedetti, pode Santista, falar. Fazendo aqui participação especial. A RG tá de férias. Coitada, RG. A mulher do velho operou as costas. Você imagina, a mulher já costuma ser um pé no saco. Nossa, brava. Imagina a operada. Brava. E brava. Nossa. Tirou férias pra cadê a sopa? Cadê a sopa? Não quero as férias dele também, jogos mortais, né? Não quero essa sopa, traz outra. Traz outra. A me limpa. É isso, Mota. Me ajuda a se levantar. Me limpa, me limpa. Mas lógico que é. Chefe, o que nós temos aí do Santos hoje de significativo ou nada? Olha, hoje eu vi uma notícia que me impressionou, que a Roma comprou o Bruno Pérez, aquele ex-lateral do Santos, por 12,5 milhões de euros. Então, caraca. O Bruno Pérez, ele já estava na Itália. Estava na Torino, acho. E fazendo sucesso na Itália, bem, né? Tava indo bem. O Santos ganhou uma parte disso? Ganhou uma parte, porque é da base. Eu não sei exatamente qual a porcentagem. Não, o Bruno Pérez, eu acho que ele não era da base do Santos. O Bruno Pérez não veio do Guarani? É, não me recordo. Eu lembro dele, moleque, no Santos. Eu não sei porquê, mas se eu não me engano, ele veio de um clube do interior. Eu acho que era o Guarani. Não, mas quando ele foi vendido, né? Tinha uma parte, né? Santos, não sei se... Teve uma parte que na negociação o Santos vai ganhar uma parte. Bom, se ele também agora tá com o Emerson Palmieri na esquerda, no... Bruno Pérez. Revelado pelo Santos. Sim, sim. Santos tem uma base promissora. E o pessoal de gripe? Todo mundo então, com gripe. Cara, acabei de ler aqui, tem nove no elenco com virose, gripe, incluindo Ricardo um Oliveira técnico. Com pneumonia. Exatamente. Ricardo Oliveira, velho. Se um, vamos supor, se a irmã do Neymar tiver com gripe, metade do elenco tá. Aí você pegou pesado, hein? Aí o Gabigol... Vai te bater, velho, Gabigol. Tá louco. E a Comebol... Não, pega a mesmo Comebol, isso aí. Pega. Bruno Pérez veio do Guarani mesmo. É. Veio do Guarani? E a Comebol pediu pra CBF avalizar a capacidade da Vila Capanema, viu, chefe? Na Libertadores. Não, mas vai ser no Couto Pereira. Então, o Atlético tá tentando levar pra Vila Capanema. Curitiba não quer. Não quer, mas eles tinham, entre aspas, ia ser no Couto Pereira, mas o Atlético tá tentando a Vila Capanema. Não querem. Eu sei que meu time vai lá, apanha dos caras, faz 35 anos que não ganha dos caras, mas são os puta fanfarrão. Quando eles tinham o maior meio estádio do Brasil, queriam jogar a final lá. Agora eles têm um estádio pra jogar Libertadores. E alugaram pra Liga Mundial. É. E aluga pro vôlei. Pro vôlei! É, aluga pro vôlei! Jogando Libertadores, é sacanagem. Pô, vai pro inferno. Você viu que tá dando mock zumba lá, né? Não quer emprestar o estádio. Não quer, velho. Curitiba. Vai ter que jogar fora. O Curitiba falou que não empresta. O Atlético Paranaense falou que eles fizeram um acordo. Exatamente. Aí, acho que em 2014, essa é a 2015. Alegação deles. É, que havia um direito tanto de um para outro quando não houvesse a possibilidade de jogar em casa, de emprestar o estádio. O Curitiba falou que está plantando uma grama de inverno lá e que não pode jogar lá, mas o próprio Curitiba vai jogar. Ah, mas isso às vezes acontece. Puro, né, véio, isso às vezes acontece. Eu lembro uma vez no gramado do Morumbi que aconteceu que tinha umas marmotas lá e abriu um monte de buraco no gramado do Morumbi. Vocês não lembram disso? Ferraram o porco, né? É, infelizmente, o irmão não pôde jogar no Morumbi, mas teve umas marmotas, não sei, surgiram lá aconteceu. E comeram, abriram uns buracos. Do nada. É. Complicado. Falaram pra mim que jogaram de helicóptero, ela... É. Mas quem nunca achou um jacaré no quintal? É, velho, normal. Não podia aparecer umas marmotas lá? Exatamente. Os corintianos não fizeram fogo do nada lá na arquibancada? Não, aquele estádio não é seguro. É. Instalações elétricas velhas e precárias. Sim, pegou fogo, colocando a vida da torcida. E não é seguro esse treme-treme que você tá aí, ó. Teu vizinho deve ser. E eles fazem luta de espadinha pra acender o fogo. Ah, brincadeira. E aí, quem tá faz cansado? Espadinha é o Alê. Espadinha de xixi. Parei agora. Parou, Alê? Não faz mais o xixi cruzado? Meu companheiro de espadinha. Nem o sabre de luz? Ó, pega o Benedetti. Tá de retrovisor pra achar aí. É o Michelin. E aí, tá cansado de esperar um tempão pelo carro cadastrado via boleto pela sua empresa? É, porque às vezes você vai usar um táxi que é cadastrado pela empresa, não é? E você fica lá um tempão esperando o carro cadastrado, não chega, não comparece. Ou então, você vai precisar do táxi e a empresa fala, não, pega o táxi, traz o recibo, eu te reembolso. E aí demora, nossa, 2 anos pra receber. Aí a Rosana fala, não, Fernando não mandou essa carta, não vai receber nada. Então, que tal você indicar a empresa em que você trabalha para fazer parte do 99 Corp? Você ainda ganha R$15 de desconto na sua próxima corrida com a 99. É vantagem para todo mundo. Você fica de bem com o seu chefe e a sua empresa ainda consegue reduzir os custos com o transporte. Para pegar seu cupom de desconto, é só acessar corp.99taxis.com/estádio97. Você vai lá nesse link, corp.99taxis.com/estádio97, indique a empresa que você trabalha e você vai ganhar um cupom de desconto de R$15 na sua próxima corrida com a 99, não é legal? E quem entra no ar falando vou de 99 Corp, ganha um kit da 99 bacana. Caneta, suporte para celular de carro, copo personalizado 99, porta-cartão para celular, é muito legal. Tá bom? Então quem ligar no ar e falar vou de 99 Corp ganha um kit da 99. Tem mensagem. Olá, só antes da mensagem. Diga, Domênico. Os torcedores que mandaram aqui no grupo do Palmeiras aqui, o Felipe Melo tá lá no Twitter e às vezes conversa com muitos torcedores, né? Umas coisas curiosas, velho. Teve um torcedor que mandou pra ele assim, aí, ousado, meu aniversário foi há uma semana, cadê minha camisa de presente? Ha, ha, ha. Aí o Felipe Melo respondeu assim, loja do Palmeiras, Deus te abençoe. Aí tem um outro aqui, ó. Aí o cara aqui, ó. É, volta logo, ousado. Tá fazendo muita falta ele. Falta eu faço quando eu jogo. É sensacional, velho. Aí tem outro que manda assim, ó. Agora. É sensacional. Ele fala assim, ó. Fortalece bem essa perna, hein? Pra fazer a falta no Cristiano Ronaldo quando estiver 2-1 pro Palmeiras na final do Mundial. Ele colocou assim. Mano, 2-1 na final, eu dou até voadora se preciso. Boa. Meu, tem uns negócios muito louco, velho. É louco, é sensacional. Legal. Muito bacana, muito bom. Legal. Muito bom. Muito bacana. Mas ele é um cara assim... o Felipe Melo é um cara assim, bem... genioso, vamos dizer assim, né? Não, também, né? Cavalo. Mas é engraçado, né, mano? É engraçado, né? Rosano, jeito de garoto, cuidado de homem. Extra! Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, beba com moderação. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Tem mais mensagens aqui, mais cornetadas no nosso WhatsApp. Sombra, aqui é o Djalma, corintiano, Zona Leste. O que você acha de escrever o Rogério Ceni aí nesse negócio do Rivelino Soccer Camp aí? Ah, não! Pra ver se ele aprende alguma coisa de futebol. Ai, não! Nossa, nossa. Mas ele treina técnico também nesse Soccer Camp? Não, pra jogar, né? Pra jogar. É que jogar, o Rivelino não dá nem é pra muito... falar, né, velho? O Rogério jogou muito. O Rivelino é muito bom, mas não faz milagre também, né? Nossa! Olha o Motinha ficando nervosa lá. Não adianta, né? Você é anti-membro, né? Você não gosta do mito, né? Fala a verdade. Como técnico? Não, não, nem isso. Ele não gosta da pessoa. Não. Eu percebo isso. Ele tem raiva. Nem conheço. Tá, você falou o quê? Você falou o quê? Ele tem raiva. Como técnico? Não, eu só acho o seguinte. Se fosse outro treinador... Tem certeza? Comandando o meu São Paulo... O seu São Paulo? Mas hoje era o seu Corinthians? Mas ele tem um... Ele tem um... Ali tem um quesinho por todos. Agora, se fosse outro treinador comandando o meu São Paulo... Ele já teria caído. Ah, mas não tem a dúvida. Não é? Qualquer um acha que... O cara não pensa no futuro. Agora eu faço uma pergunta pro Mota e pro Soma, que são São Paulinos aqui. Agora que renovou. Se o São Paulo perde pro Flamengo... Não acontece nada. Não. Calma. Perde pro Flamengo. Entra na zona do rebaixamento. Que é provável, né? Porque tem quatro times aí que não é possível que ninguém ganhe. Tão próximos, né? Vamos supor. Quem entra na zona? O Rogério cai? Não. Não cai? Nem contra o Santos. Nem mas contra o Santos. Vocês acham que não cai mesmo? Não cai. Sério? Não cai. E se no outro jogo continua? Nada. Não? Ô, Domênico, eu tava lendo a entrevista do Pinotti aqui. Essa situação ainda não chegou ainda, hein? Ô, Domênico, uma das coisas que ele fala na entrevista é o seguinte. Vamos lá. Ele fala assim, nós estamos a um ponto do rebaixamento, né? Ah. E estamos a seis da Libertadores. Então na cabeça deles... Aí não, né? Domênico. É uma coisa que dá pra recuperar. Olha, conta, Domênico... Né? Ele fez uma conta básica. Você sabe que futebol é dinâmico, as emoções afloram, às vezes o sentimento do próprio dirigente fala mais alto. Fica com medo. Os corredores dos clubes pegam fogo. Então é o seguinte, eu acho que sim, se perde pra Flamengo e Santos, não acontece nada. Santos onde é? Sempre na Vila. Difícil pro São Paulo, hein? Tá bem difícil. Mas lá a gente tá batendo, né, cara? Sombra. Agora, o que eu penso, Domingo? Na Vila não quer dizer muita coisa. Só dois pontos? Não entendi. Você ontem falou assim que se acha... fizer dois pontos, tá bom? Se fizer dois pontos, tá no lucro. Muito. Você acha ainda isso? Porque de ontem pra hoje vai estrear, de repente estreia alguma coisa. Exatamente. Gomes, Petros, não, peraí, gente, estrear uma coisa, engrenar um time mas, outro. Vamos pensar, se o São Paulo ganhar uns 15 próximos jogos 15? Seguidos, vai lá pra cima. Mas tá, que mundo vivemos? Pode acontecer, não pode? Não, pode, claro, mas não tô falando de milagre aqui. Agora, o que eu acho, Domênico, pelo amor de Deus, Domênico. Acho que não existe um time que ganhou 15 jogos em todos os São Paulo. Olha, jogadores. São Paulo, não, 15 jogos seguidos? Eu acho que sim, hein? Porque o São Paulo tava na... 15 jogos seguidos? O São Paulo tava no rebaixamento e foi pra campeão. O Benedetti aí, se eu não me engano, salvo engano, ele disse no começo do programa que ele é cozinheiro. Cozinheiro ou é usuário, cara? Porque você tá de brincadeira. É verdade, você tá louco, pô. Falar um bagulho desse, mas eu não falei que vai. Não falei que vai. Fala. Falei que pode. Mas só o seguinte, o São Paulo tá trazendo alguns jogadores novos. Petros, o Arboleda. São bons jogadores, o, né? O Jonathan são... Gomes. O Petros é o único que eu conheço. É, os outros não dá pra falar. Petros é bom jogador. Os outros eu não sei. Mas você vê, o Petros junto com quem que tá lá? O São Paulo tem Jusilei. Jusilei. Começa a formar o meio de campo. Sim. Ué. Então o que eu acho é o seguinte: independente dos resultados que vão acontecer nas próximas rodadas, vai ser dado um tempo pro Rogério com esses reforços. É. Fala assim, ô Rogério, vai agora, engrena tenta aí. Tenta aí. Monta aí. Vamos dar aquele mês pra, tipo, ó, tá aí. Ver o que acontece, né? Pra, eu acho que vão dar pelo menos esse mês. Nunca, por exemplo, o Pinotti hoje chegou e falou que vai ficar com ele até 2018. Eu entendo, inclusive, que eu não tenho dúvida que seja a vontade do Pinotti. Não tenho dúvida disso. Vontade é uma coisa, né? Só que, é outra, né? Quantas vezes no futebol vocês ouviram dirigente tá falar... Prestigiado. Aí falando, mas agora é uma nova gestão. Ok, é uma nova gestão. É verdade, e o Pinotti vem do ramo empresarial e pode ter um foco diferente, pode ter uma análise diferente. Só que, meu amigo, ninguém tira da minha cabeça que o São Paulo é apenas um clube com uma fachada de nova gestão empresarial. Tem-se um novo estatuto que, para mim, eu não sei até que ponto ele está sendo executado como deve ser executado. Entendeu? Então, na hora H, que conselheiro liga lá pro Leco, os caras ficam falando, saco. Você vai perder nosso apanho, não sei o que lá, quatro derrotas seguidas, não a sei o que lá. Fala maior, pode né? O Pinotti falar, pode Deus falar, não sei o que lá. Chega no clube, vocês sabem como que é. Chega a tomar uma raquetada em pleno Morumbi pra um time pequeno, meu amigo. Bicho, tudo isso vai pro Beleléu. Porque também embora eu acho que isso não vai acontecer ainda, acho que o São Paulo vai melhorar. Eu também acho. Com todas as... Ainda acho que o São Paulo vai melhorar. A tendência é essa, né? Não. Isso é uma tendência. Piorar é difícil, os reforços, né? Piorar como? Piorar é difícil. 5 jogos sem vencer, não. 3 eliminações. Piorar não é difícil, como não é claro difícil. Que é. Não. É, já aconteceu com o Palmeiras, cair, já aconteceu com o Palmeiras. Se piorar, dá pra piorar? Ele não é o último ainda na tabela? Não, mas tem muito time ruim aí, Dodô. O Ale, eu acho que tem muito time ruim. Acho que o São Paulo não deveria até nem não estar nessa posição. Porque eu concordo com o Sombra. Tem N clubes na frente. Nossa, que vários, são piores do São Paulo. Sim. Coritiba é um deles. Piores. Você pode falar elenco. Pra mim. Ah, mas não como futebol jogado. Elenco, elenco. Né? É. Futebol jogado é outra história, né? Senão. Ó. Né? Tem outros aí, Chapecoense, vambora. Ih, uma tem um monte. Tem sete. Vasco. O Bahia tá na frente do São Paulo. Bahia. Vasco. Vasco é horrível. Vasco também. O Vasco pode ser que seja lá, mas. Mas também, não é melhor. Mas tá conseguindo resultado. Mas não é melhor, né? Estela Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. A gente vai dar aqui uma dica sensacional para você que é fã de futebol e de games. Agora você pode comprar o PES 2017 a partir de R$ 99,90. É isso aí. O único game que tem o Brasileirão completo e o UEFA Champions League com exclusividade está com uma promoção incrível por até R$ 99,90. O PES 2017 é incrível, você já sabe. Além de poder jogar com o Timão na Arena, com o Palmeiras no Allianz e o Santos na Vila, também tem o Tricolor no Morumbi. Você tem a Libertadores e tem a UEFA Champions League completa. Só no PES que você tem isso. E tem Barça com o trio MSN, Liverpool com o Coutinho, além de um controle de jogo e um realismo animal. PES 2017. Está a partir de R$ 99,90 nas melhores lojas. Não perca tempo. Vá buscar o seu agora. Uma coisa tem que se dar o braço a torcer. Infelizmente, o Corinthians está jogando bem. Está com um time redondo, sabe defender, sabe sair no contragolpe. E é sim um dos favoritos ao título. Eu sou palmeirense, meu nome é Diogo. Mas sem clubismo, o Domênico falou aí que o Corinthians só pegou baba, mas fez a parte dele. O Palmeiras pegou baba também e não fez nada. Né? Assim como São Paulo, assim como Santos. Então é uma coisa pra se falar. Né? Sem clubismo, sem nada, o Corinthians, infelizmente, pro futebol, pra vergonha do futebol, o Corinthians tá indo bem. Pra vergonha do Nossa, no Dodô, hein? Pra vergonha dos bons costumes. Olha, vamos lá, mais uma mensagem aqui, oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Fala, mano, tem um pessoalzinho aí que é engraçado, né? Sim. Corinthians pega o Atlético Goianiense, Curitiba é baba. Certo. Os caras pegam, perdem, aí o jogo não é baba. Aí Corinthians pega o Cruzeiro, Grêmio, Santos, São Paulo ganha. Aí não vale. Ah, porque a mãe do centroavante teve hemorroida. Vai caçar o que fazer, Domênico. Chuta! Vai caçar o que fazer. Pessoalzinho. Domênico, pessoalzinho. Vai caçar o que fazer. Mas antes ele começou com pessoalzinho. Peraí. O Domênico tá aqui antes do programa da velha. Mal educado. Não vou responder a mal educado. Responde, Dodô. Vamos lá, mais uma mensagem. E outra, não vou ter que desenhar de novo pro Corinthians. Mas respondeu. Não vou responder, mas respondendo... Não, eu não vou desenhar. Não, eu não desenho. Eu já tô de saco cheio de desenhar pra tá corintiano. Mano, é maloqueiro, diz ter orgulho, mas pega o Romero. Aqui é o João Pedro, Mato Grosso do Sul. Vai, Santos! Aê! Chupa, Dodô. Aê, o Santista se manifestando. Olha, quando até o Santista deita no mano, é brincadeira, hein? Também é um brincadeira. O mano concordou. Né, o mano concordou. Ô, Dodô. Opa. Tô com fome. Ah. Tô com fome. McDonald's, amigo. Tô com fome. McDonald's vai surpreender você de novo, Sombra. Boa. Olha só. Tomate. Presta atenção. Tomate. Vai, vai. Queijo. Gosto. Adoro. E molho tipo pesto preparados de uma maneira que você nunca viu. Eita. Senhoras e senhores, apresento a vocês Caprese. Adoro. O novo sanduíche da linha Signature do McDonald's. Pão brioche, duas carnes, eita, duas fatias de queijo, tomate grelhado, delícia, hein? Alface e molho tipo pesto, amigo. Ah, adoro. Vai, vai. Galinha, ei, sentiu agora a boca, hein? E sobremesa tem aquele novo McFlurry, lá, língua de gato trufado. Adoro. É maravilhoso. É maravilhoso. Bom. Descubra McFlurry. A nova receita desta nova linha Signature. Experimente Caprese. Olha, guarda aí, Caprese, no McDonald's, tá bom? Caprese. McDonald's, meus amigos, McDonald's. Show de bola, é ninguém animal, não. Hein? É bom, como faz um bom molho pesto, chefe? Um molho pesto, você coloca um manjericão, uma castanha, um azeite. Castanha? Bate. Algum tipo de castanha. É mesmo? Pode ser castanha, pode ser nozes também, né? Pode, pode. É, uma castanha, algum castanha tipo de castanha. Castanha é bom também, né? Nossa, é uma delícia, Domênico. Delícia. E muito o cheiro, bom. Né? O cheiro é maravilhoso. Água na boca, viu, velho? Estela Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com Estela Barros Turismo. Muito bem, Motinha, quem ganhou o boné Estádio 97, Vista Aérea? Fabiano Borges. Aê, Fabiano Borges. Parabéns, ganhou o boné Estádio 97, Vista Aérea. Telefone 3031-2288. Precisa fazer um boné invocado para tua empresa. Sim. E a camiseta do estádio com apoio da tentbit.com.br. Carla Falcão. Aê, Falcão! Ai, Carlona! Carla Falcão Carneiro. Ah, do que o Falcão que comeu carneiro lá em Pernambuco, mas encontrou no, em Porto Alegre. Parece filme do Net Geo. É Net Geo isso. É nossa Forrest Gump. O Alê tá com cara que quer falar alguma coisa. Não, só mandar um abraço pro Edu, lá do 222. Ele tá convidando todo mundo. Grande tem Edu, vamos então. Festa junina lá. Ele trabalha com creche, né? Sim. Vamos, então. Vamos? É, hoje tem festa junina lá. Quem quiser comparecer... É. Ele tá convidando. A criançada toda brincando na festa, né? Tem. Legal demais. O Vieira vai. Tem carne louca? Tem, bem louca lá. Tem pescaria? Tem canjica, Lê? Bastante. Tem quentão? Ah, legal. E tem uma vantagem que lá você pode comer a caipirinha ao invés de beber, né? Muito bem. Obrigado, chefe Benedetti. Obrigado você esteve aqui representando brilhantemente o Santos Futebol Clube. O nosso cozinheiro santista. Valeu. Obrigado, galera. Valeu, falou, muito tchau. Obrigado. É isso aí. Chegando ao final, mais um Estádio 97. Volta amanhã às 5h30, no oferecimento de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, amanhã um clássico no McDonald's. Big Mac por apenas R$8. E Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Beba com moderação. Boa noite, mano. Mano morreu. Morreu. Tá no banheiro, gente. Tchau. Ele mandou recado no banheiro. Energia na Veia. Sucessos dos anos 80 aos anos 2000. O melhor programa de flashbacks do seu rádio. Todo

Session.